Omnem. O título ele é mesmo de uma, da filosofia do Olavo de Carvalho. Então, em primeiro lugar, a coisa que mais salta aos olhos é que nenhum desses elementos, nenhum deles, foi jamais citado por qualquer das pessoas que tem escrito a respeito na mídia, na internet, etc, etc. Quer dizer, o mundo está repleto de especialistas que emitem julgamentos de conjunto sobre a obra do Olavo de Carvalho sem conhecer nenhum dos itens que a compõem. Isso é um verdadeiro milagre brasileiro. Isso só pode acontecer no Brasil. Isso. Este resumo feito pelo Ronald Robson está muito bom. Não quer dizer que ele tenha todos os itens que seria preciso colocar no índice, mas eu acho que o principal está aqui. Eu vou ler e comentar alguns pedaços. Daqui um, a obra de Olavo de Carvalho possui uma intuição fundamental, a de que só a consciência individual é capaz de conhecimento. O que a afirmação possa ter de banal em aparência se esvai se notarmos que aí se fala de consciência individual, não se tratando somente de sujeito, vocábulo descarnado de uso corrente na metafísica dos últimos séculos. Uma coisa é sujeito enquanto meramente contraposto a objeto em teoria do conhecimento. Outra coisa é a modalidade de existência histórica de um ser dotado de consciência que, por definição, só pode ser individual. Muito bem. Hoje em dia se usa a palavra conhecimento num sentido genérico e vazio, quando se fala, por exemplo, o progresso do conhecimento humano. Por mais que o conhecimento progrida, entre aspas, o fato é que cada nova geração de seres humanos que nasce tem que aprender tudo por conta própria. Quer dizer, o conhecimento não se transmite por herança biológica. Essa é a coisa mais notória que existe. É um fato banal, de fato, mas, em geral, não se tira dele as consequências necessárias. A primeira é o seguinte, o que progride não é o conhecimento, o que progride é o número de registros de conhecimento. O que progride é o material acumulado em bibliotecas, arquivos, internet, etc, etc. Ou seja, o material que está à disposição das pessoas para que se transforme em conhecimento. O conhecimento realmente, ele somente se efetiva no instante em que ele é apropriado por alguém. A mesma coisa que o sujeito ter uma multidão de livros que ele não leu nenhum. Se ele não lê nenhum, não adianta nada ter os livros. E, do mesmo modo, os registros não servem absolutamente nada se ninguém se apropria deles. O que é esse apropriar-se? É fazer com que o material, o conjunto das informações adquiridas, esteja presente e vivo na visão que o indivíduo tem, vamos dizer, dos próximos passos dele no avanço do conhecimento. Dito de outro modo, nós podemos definir o conhecimento, nesse sentido, como idêntico à consciência. Aquilo que não está na consciência e que não pode ser efetivado, não pode ser ativado pela consciência num momento dado, não é conhecimento de maneira alguma. É claro que o círculo da consciência a cada momento só abrange uma zona pequena. O resto está no inconsciente, por assim dizer. Porém, este inconsciente é ativável a qualquer momento. Ou seja, você é capaz de lembrar o que você sabe. Tá certo? Nem tudo está diante de você como se fosse numa tela, tá certo? De modo que o conhecimento não se identifica nesse sentido com uma visão, mas com um poder que você tem de reativar conhecimentos já adquiridos e que estão na sua memória e fazer deles instrumentos para a compreensão de novas situações e novos fatos, etc, etc. Aí temos que definir como Maurice Pradin, quer dizer, a consciência é uma memória preparada para o futuro. Na medida em que, ao enfrentar uma situação nova, ao tentar compreender alguma coisa que você não compreendia antes, você é capaz de ativar determinados conhecimentos depositados na sua memória, então, este é o seu círculo de conhecimento. É claro que esse círculo pode diferir enormemente de pessoa a pessoa. Se você perguntar assim, você dá um fato histórico para um sujeito que não ouviu falar nada a respeito, e dá o mesmo para um historiador treinado, um Ranke, um Mommsen, um Jacob Burckhardt, né? Quer dizer, o número de associações, de ligações que este faz instantaneamente é muito maior que o do outro. Isso significa o seguinte, ele tem mais conhecimento. Não podemos identificar totalmente conhecimento e consciência, porque geralmente se usa a palavra consciência para designar só aquilo que está ativado num determinado momento. E nesse sentido pode-se falar também, vamos dizer, de um horizonte de consciência, que é um conceito fundamental dessa minha filosofia. Quer dizer, o horizonte de consciência é a capacidade de o indivíduo relacionar um dado com outros dados anteriores. Tá certo? E de articulá-los de algum modo. Essa capacidade é imensamente variada, né? De pessoa a pessoa. Quando, por exemplo, você lê um livro, é claro que você vai ter que ler uma palavra atrás da outra, tá certo? E que também o sujeito escreveu uma palavra depois da outra. Porém, você percebe que aquele assunto do qual ele está falando, o sujeito abrange aquilo de uma maneira simultânea. Por assim dizer, o autor conhece o conteúdo inteiro do seu livro a cada momento que ele o está escrevendo. É claro que cada nova palavra que ele coloca no texto, por sua própria, pelo simples fato dela ter sido escrita, ela já modifica um pouco esse horizonte, inclui nele um novo elemento e extrai outros e assim por diante. Mas o horizonte de consciência é uma coisa móvel. Mas nem por ser móvel deixa de ser mensurável. Quer dizer, você pode facilmente, quando você lê um livro, você está lá lendo Maquiavel, Karl Marx, você pode delimitar até onde o sujeito enxerga e onde ele não está enxergando de maneira alguma. Não é difícil você fazer isso, né? Então, isso quer dizer que o horizonte de consciência não é aquilo que está na consciência do indivíduo num determinado momento, mas é aquilo que ele tem a capacidade de ativar. Tá certo? E se nós analisarmos as coisas sobre esse prisma, nós vemos que a ideia de progresso do conhecimento é uma ideia autocontraditória. Haveria progresso se cada nação, cada geração nascesse sabendo mais do que a anterior. Isso de fato não acontece. Cada geração nasce com mais dificuldade de assimilação, porque o número de registros aumentou e se complicou formidavelmente, e nem sempre os métodos pedagógicos usados para treiná-la na aquisição desse material melhoraram na mesma proporção. Ao contrário, às vezes piora. Tá certo? Então, outra coisa que você observa é que toda e qualquer descoberta, toda e qualquer criação, seja em ciência, em filosofia, na arte, etc., etc., é sempre obra de um indivíduo e não da coletividade. Não é que a coletividade inteira descobriu e depois aquele indivíduo ficou sabendo. Não, ele ficou sabendo antes dos outros. O simples prazo, né, o intervalo, o delay, como diz hoje, entre o que um indivíduo preparado descobre, tá certo? E o instante em que o resto da comunidade fica sabendo disso, já é a prova mais óbvia de que o único portador do conhecimento é a consciência individual. Quer dizer, não é uma coisa que seja, deva ser discutida. Mas, na verdade, hoje em dia, o preconceito sociológico de que o conhecimento é patrimônio da sociedade, eu digo, isso não quer dizer nada. É uma frase absolutamente oca, né? E também a ideia, vamos dizer, do intelectual coletivo. Ah, é um processo do conhecimento, é um processo coletivo. É claro que é um processo coletivo, mas qual é o sujeito agente? É a coletividade que descobre as coisas e ensina para o indivíduo, ou é o indivíduo que descobre e conta para a coletividade? Se você pega, por exemplo, uma tribo de macacos, tem aqui um macaco que descobriu um lugar que tem umas bananas que o restante não sabia. Ele primeiro vai lá sozinho, cata as bananas e come. Tá certo? Só depois os outros acabam descobrindo. Isso em qualquer comunidade animal acontece assim. Quer dizer, o fenômeno, vamos dizer, do investigador, descobridor, pioneiro, que é um fenômeno constante na história humana, né? Tudo isso nos mostra que, de fato, o sujeito ativo é o agente individual da coisa, não a sociedade. Daí prossegue o Ronald Robson. Tá, também é importante o que ele observa aqui, que quando eu falo que é o sujeito individual, pelo amor de Deus, não é para entender a palavra sujeito no sentido que isso teve na filosofia clássica e entre Descartes e o século XX. Quer dizer, como tem o sentido que tem, por exemplo, em Kant, né, isso? Que é o sujeito enquanto oposto a um objeto, tá certo? Eu estou me referindo aqui ao sujeito humano inteiro, por assim dizer. O ente, ao mesmo tempo, biológico, histórico e sociológico, que é o criador das suas ações e o portador dos seus próprios conhecimentos, pouco importando quais são as relações e qual é o problema que surge entre sujeito e objeto. Por exemplo, quando Kant diz que nós conhecemos somente os fenômenos ou as aparências que nos são oferecidas e nada sabemos da coisa em si, bom, essa é uma teoria sobre as relações entre sujeito e objeto. Eu estou fazendo abstração de tudo isso. Quer dizer, não é disso que eu estou falando. Não é o sujeito no sentido subjetivo da coisa. Eu estou usando um sentido muito mais amplo. Daí diz ele, de um ponto de vista biográfico, a substância atualiza essa sua propriedade em um trauma de emergência da razão. Bom, o que consiste trauma de emergência da razão? Acontece o seguinte, que todos os seres humanos, eles em princípio têm a capacidade racional. O que é a capacidade racional? Na verdade, o pessoal em geral confunde a razão com o simples raciocínio, com a capacidade de a coerência do discurso. Mas ela é muito mais do que isso, porque se você observar todas as manifestações da razão, ela já aparece na escala da simples percepção, já existe um elemento racional ali embutido, tá certo? E a maneira mais correta de definir a razão seria o senso da relação entre todo e parte. Você é capaz de conceber um todo e é capaz de conceber as suas partes. O simples raciocínio lógico, ele já não é nada mais do que um exemplo disto. Quando você fala, por exemplo, coerência do discurso, significa que cada uma das afirmações do discurso é sustentada pelo conjunto, e o conjunto, por sua vez, se sustenta nesses seus vários elementos distintos, tá certo? Então, nós todos nascemos com essa capacidade, porém nós não a dispomos dela plenamente a cada momento da nossa existência. Por quê? Para ela funcionar, ela necessita de um elemento fundamental, que é a linguagem. Quer dizer, sem a linguagem, sem o signo, sem a possibilidade de você se referir compactamente a fenômenos complexos por meio de um signo, a razão empaca. Quer dizer, o bebê que nasceu, ele tem, claro, evidentemente, ele tem a razão, mas ele a tem virtualmente, ele tem impotência para que ele possa tomar posse dela, necessita uma série de contribuições que ele receberá de outras pessoas, da sua mãe, do seu pai, de professores, etc, etc, etc. Claro que você pode pegar todas essas pessoas e dizer, recebe da comunidade. Falei, não. Recebe de agentes individuais dessa comunidade. A comunidade por si não pode ensinar nada para ninguém se não tem o agente que faça em nome dela. Por exemplo, como é que você vai aprender a linguagem? É a comunidade que vai, o espírito da comunidade vai impregnar magicamente na sua cabeça e ensinar você a falar? Não, alguém tem que falar com você, tá certo? Então, quando nós falamos da comunidade, nós queremos dizer apenas que todos esses agentes agem de uma maneira parecida. Então, por exemplo, a comunidade ensina para você a língua portuguesa. Bom, isso significa que a pessoa que está ensinando para você a língua portuguesa fala essa língua mais ou menos como os outros também falam. Quer dizer, a noção de comunidade, nesse caso, vem apenas, vamos dizer, como um conjunto de relações de igualdade e diferença. E não constitui um agente efetivo. Então, acontece que se a apropriação dos instrumentos da razão é uma coisa progressiva e problemática, o fato é que as situações da vida, os fatos, exigem de você o uso pleno da razão desde o primeiro momento. Por exemplo, se uma criança que nem fala ainda, ela é afetada, vamos dizer, por uma determinada doença, e essa doença é conhecida da medicina ambiente, muito bem, essa doença não é conhecida dele, ele não sabe o que fazer. Alguém tem que fazer para ele, tá certo? Portanto, vamos dizer, é a razão que está em jogo, mas a razão, nesse caso, é usada de uma maneira delegada, de uma maneira vicária, é usada por outras pessoas, em nome dele. Quer dizer, quem vai ser curado é ele, tá certo? Mas o aparato racional necessário para curá-lo está, naquele momento, na mão de outros, tá certo? Isso significa que, durante muito tempo, os elementos racionais de que nós necessitamos para viver, para sobreviver, para nos adaptar ao meio, etc, etc, nos chegam através de outras pessoas que são, por assim dizer, os agentes da razão. Então, você tem, pode ter elementos antagônicos, digamos, uma doença que você sofra, um acidente que lhe suceda, ou qualquer outra dificuldade, tá certo? Representa um elemento de desorganização e de caos que está, vamos dizer, minando, por assim dizer, a sua vida, e que deve ser combatido e dominado por meios racionais, por meio do conhecimento, da ciência, da técnica, etc, etc. Mas todos esses elementos racionais não estão na sua posse, você não os domina ainda. São outras pessoas que dominam. Então essas pessoas funcionam para você como elementos organizadores da sua vida. O seu pai organiza a sua vida, o médico organiza a sua vida, o diretor da escola organiza a sua vida, o guarda de trânsito organiza a sua vida, e todos estes são, para você, símbolos condensados da razão, do fator ordenante. Dito de outro modo, não é você que está ordenando a sua vida, né? Você recebe essa ordenação pronta. E esses vários símbolos da razão, principalmente a figura do pai, funcionam, então, como substitutivos temporários da razão. Tá certo? E isso quer dizer que a nossa apropriação da razão se dá sempre através de símbolos que a representam. Tá certo? E esses símbolos, por sua vez, formam, vamos dizer, uma constelação também de disfarces que, por sua vez, dificultam o acesso à razão. Por exemplo, se você está acostumado a obedecer uma pessoa, tá certo? Esta obediência é evidentemente um elemento ordenador na sua vida, tá certo? Porém, você obedecer a esta pessoa não significa que você está se apropriando da razão. Não, você está entrando dentro de um quadro racional que existia fora e que você não precisa sequer compreender. Então, o apego a estes símbolos, que decorre, vamos dizer, da simples experiência repetida, ele se torna, por sua vez, um obstáculo, uma dificuldade no caminho da apropriação da razão pelo próprio sujeito. Então, vocês veem que o processo de aquisição da razão é um negócio enormemente complexo e enormemente traumático, mais traumático do que qualquer trauma sexual que você possa ter tido na sua vida. Eu acho incrível que esse pessoal da psicanálise nunca tenha parado para pensar nisto. Quer dizer, que a aquisição dos instrumentos da razão é uma coisa muito mais problemática e muito mais traumática do que os acontecimentos de ordem emocional e sexual, etc., que possa ocorrer na sua vida, mesmo porque esses acontecimentos só têm um efeito para você porque elas fazem parte da ordenação externa na qual você está se inserindo. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido, vamos dizer, um trauma de infância, a menina que foi manipulada sexualmente, o garoto que foi muito surrado, etc., etc., ué, da onde vem esse ataque e da onde vem, vamos dizer, essas surras e castigos? Vem da ordem externa, que para ele representa o quê? A ordenação racional. Então, esses símbolos, eles criam uma série de véus entre o indivíduo e a posse da razão. Quer dizer, a razão chega para ele como uma ordenação externa, coletiva, por assim dizer, através dos vários agentes que a representam. Tá certo? Ao longo do tempo, ele terá que se apropriar ele próprio da sua capacidade racional para ele poder organizar a sua vida, para ele poder tomar suas decisões e para ele poder compreender as situações que atravessa. Tá certo? Então, vamos supor que no desenvolvimento máximo, ideal, né, o indivíduo teria, vamos dizer, uma compreensão suficiente da sua situação para tomar as decisões adequadas e para se tornar uma pessoa relativamente independente, capaz de administrar sua vida e capaz de adquirir conhecimentos, capaz de buscar conhecimentos, etc., etc. Porém, entre esse momento ideal e o instante em que o sujeito nasceu, o processo de aquisição disso é enormemente complicado, tá certo? E, sobretudo, ele é obstaculizado por esses mesmos símbolos da razão que se interpõem entre ele e o uso do domínio da sua própria razão a cada momento da sua existência, mas sem os quais ele também não poderia adquirir a razão de maneira alguma. Então, vamos lá. Então, trauma de emergência da razão consiste no descompasso entre o crescente acúmulo de experiência do indivíduo no decorrer do tempo, e a sua capacidade mais limitada de coerenciar e dar expressão a essa massa de fatos, que a princípio amorfa, pode se ordenar à medida que o indivíduo a expressar para si mesmo, a ponto de nela se tornar discernível uma forma. Porque se você pensar bem, eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Quantas pessoas eu conheci que tinham uma noção da forma da sua vida, do trajeto que elas estavam percorrendo? Eu praticamente não conheci ninguém que tivesse isso. São raríssimas pessoas que têm uma ideia das forças causais que agiram na sua biografia e com as quais ela se defrontou. Por exemplo, a famosa pergunta: de onde você tirou tal ou qual ideia que você tem? De onde você tirou tal ou qual crença? Uma parte da pessoa não sabe nem por onde as crenças entraram. Então significa que ela desconhece a sua biografia. A biografia dela é uma forma caótica. Tá certo? Aliás, forma caótica é até uma expressão contraditória. Não chega a ser uma forma, é um caos. E desse caos, então, ela pega certos pedaços isolados e se apega àquilo, tá certo? Como se fosse a sua vida e esquece o resto. Então, nem mesmo essa consciência biográfica, em geral, as pessoas conseguem ter. A cada estágio traumático corresponde um padrão de autoconsciência, um eixo central de estruturação do indivíduo, ao menos a nível psicológico, que pode se compreender melhor mediante uma teoria das 12 camadas da personalidade. Então, as 12 camadas são 12 estágios pelos quais todo mundo passa, nem sempre percorrendo todos, e que se distinguem uns dos outros pelo foco principal que estrutura o resto. Quer dizer, qual é o interesse principal, aquilo que o indivíduo mais presta atenção em determinado momento e que ele usa como chave estruturadora da sua existência e dos seus atos. Tá certo? Então, é fácil você perceber que, num primeiro momento, um bebê recém-nascido tudo o que ele tem é uma presença corporal. Nem mesmo os seus próprios instintos ele conhece direito. Ele vai tomar consciência desses instintos à medida que os dias vão se passando e ele sinta determinadas necessidades e possibilidades. Tá certo? Então, a passagem da simples presença corporal do indivíduo ao que nós poderíamos chamar uma fase instintiva, por assim dizer, em que o indivíduo vai tomando posse dos seus instintos e manifestando esses instintos, isso aí já é a passar de uma camada para a camada seguinte. Então, por exemplo, o próprio crescimento físico do bebê nas primeiras semanas, tá certo? Muito bem, ele vai sentir fome e ele vai chorar. No tempo que ele estava na barriga da mãe, ele não sentia fome nem chorava. Então, isto já é, vamos dizer, um passo na apropriação de si mesmo. Quer dizer, ele sente as suas necessidades, ele sabe que as necessidades são dele. Tá certo? Numa terceira etapa, começa a se estabelecer um jogo de signos, onde o chorar já não é só uma manifestação instintiva, mas é um signo que ele emite para alguém. Ele sabe que existe ali uma mãe e que a mãe vai lhe trazer a mamadeira. Então, ele sabe que chorando, a mãe traz a mamadeira. Ou seja, o choro passou, por assim dizer, da clave puramente expressiva para a clave apelativa. Isso é uma passagem fundamental na nossa vida, tá certo? Em que não é simplesmente um corpo que se agita e chora porque está sofrendo. Não. Eu já não estou somente me expressando, eu estou chorando para alguém, para chamar alguém para me socorrer, tá certo? E no desenvolvimento dos bebês, você observa isso, essa passagem, muito, muito claramente, tá certo? Quando ele está simplesmente chorando, porque o corpo dói, ou algo incomoda, e quando ele está chorando para chamar você. Então, essa terceira fase, vamos dizer, de aquisição da linguagem, é a fase da aquisição dos meios de atuar sobre os outros. Tá certo? E isto é uma coisa que começa na infância e pode se estender até a adolescência. Enquanto o foco principal da vida do indivíduo resida na aquisição desses meios, então dizemos que ele está na terceira camada. Porém, chega um certo momento em que a simples experiência do dia a dia, da aquisição dos meios de ação, já não é suficiente. Em que o indivíduo tem, para ele mesmo, um começo de consciência biográfica. Né? Em que ele olha a sua vida, tá certo? E ele tem consciência de ter um passado e um mundo simbólico e afetivo dele. Então, onde ele se identifica já não somente como um agente momentâneo de determinadas ações, mas se identifica como um personagem, como o dono de um mundo simbólico e afetivo próprio. E nesse instante, a palavra eu começa a significar para ele muito mais coisas. E assim por diante. As 12 camadas são 12 transferências do eixo do foco principal de atenção. Então, ele diz, caracterologicamente o desenvolvimento da psique pode ser apreciado em 12 camadas distintas, umas integrativas, quer dizer, quando o horizonte de consciência do indivíduo se estrutura numa nova forma, tá certo? E outras são divisivas, quando esta síntese momentânea é destruída, quebrada, para abrir o indivíduo para um novo desenvolvimento. A terceira camada, por exemplo, daí eu mostrei, dei várias aulas sobre isso, mostrando que cada uma das chamadas escolas psicológicas enfocou sua atenção especificamente numa dessas camadas. Então, a terceira camada, por exemplo, em geral é objeto de escolas como a behaviorista Gestalt, que equivocadamente, como fazem outras escolas, toma uma camada psíquica por sua própria substância. Quer dizer, o psicólogo ou psiquiatra, ele presta uma atenção específica a fenômenos que são próprios de uma determinada camada, e ele acredita que aquilo é a estrutura da psique inteira. Mas o fato é que a psique inteira só pode ser compreendida de modo inteiro se você observar todas as camadas, quer dizer, todas as etapas de desenvolvimento. Se não, acontece aquela tentação de você explicar fenômenos de uma camada por outra camada. Por exemplo, você explicar, digamos, as descobertas científicas, criações artísticas, etc., por elementos da segunda camada, a camada instintiva, ou sexual, como faz a psicanálise clássica. Então, é claro que tudo que acontece numa camada tem analogia com o que acontece em outra, mas analogia não é identidade, não é isso? Então, eu até fiz a listinha aí das várias escolas psicológicas e das respectivas camadas onde elas fixaram a sua atenção. Mas quando uma escola psicológica faz isso, ela está negando o próprio desenvolvimento humano. Ela está negando que existe um desenvolvimento humano. Ela está dizendo, olha, você está fixado nesta camada aqui e você nunca vai sair dela. Quer dizer, você nunca vai ter outras forças motivacionais, outras forças geradoras da sua conduta, senão a desta camada. Tá certo? Também aí acontece um problema terrível. Em que camada está determinado tal ou qual pessoa? Eu digo, bom, você só pode compreender até aquela camada em que você está. Quer dizer, que se você está, por exemplo, na quarta camada, quer dizer, e o seu mundo, a identificação do seu mundo simbólico, emocional, pessoal, é a coisa mais importante, você vai interpretar a conduta de todos os outros nesses termos. Né? E isso acontece com uma frequência extraordinária, por exemplo, pessoas que explicam toda a conduta dos outros por fatores emocionais. Como eu acredito que numa sociedade como a brasileira, a maior parte da pessoa está na quarta camada, não passou daí. Então, evidentemente, ela só pode ver motivos emocionais, digamos, ou de autoafirmação, ou de medo, ou de desejo, etc., por trás da conduta de todo mundo. Mas, por exemplo, quando nós passamos da quarta para a quinta camada, o que já acontece na adolescência, o indivíduo que já tem, então, um mundo emocional próprio, que já sabe, vamos dizer, por assim dizer, o sentido histórico que a palavra eu tem quando ele diz, quando ele a usa, né? Ele não se contenta com isso. Ele quer adquirir um poder. Ele quer desenvolver uma capacidade de ação para além disso. Ele não quer ser somente, vamos dizer, o paciente, o sujeito que recebe aquelas emoções e que as vivencia. Ele quer se tornar um agente. Tá certo? Então, existe uma fase em que o indivíduo se coloca em teste, ele busca desafios, para conseguir fazer uma coisa que ele não conseguia fazer antes. Então, por exemplo, as competições esportivas são muito importantes, você, ou você demonstrar capacidade na escola, mais capacidade do que os outros, ou você mostrar uma liderança. Ou seja, você está tentando descobrir as suas forças que estavam latentes. Então, a diferença de conduta entre o indivíduo da quinta camada e da quarta é monumental. Porque o da quarta é passivo. E o Freire já passou para a quinta, ele está numa clave exatamente oposta. Ele está tentando... A quinta é uma camada que abre. Porque as capacidades que o sujeito tem e não sabe, é justamente isso que ele está querendo descobrir. Então ele se põe em teste para ver até onde ele vai. Tá certo? Então quando chega aí, as motivações desse indivíduo já não podem ser explicadas em termos da quarta camada. Ele não está atendendo a necessidades emocionais já existentes. Ele está tentando abrir um território que não existia antes. Tá certo? Então, existe um certo coeficiente de arbitrariedade, quer dizer, são ações que não podem ser explicadas pelo seu passado. Isso é fundamental, né? Isso quer dizer, então, porque, por exemplo, quando se dá um desafio para uma pessoa, um aceita aquilo, tá certo? De bom grado e muito feliz, porque ele vai poder demonstrar a sua capacidade, e outro recua atemorizado. O cara que recua atemorizado está, evidentemente, na quarta camada. Ele está, ele vivencia as suas emoções. E ele está, por assim dizer, mergulhado dentro do seu universo de emoções. Tá certo? Ao passo que o indivíduo que passou para a quinta camada, ele já não está mais ligando para o que ele sente. Ele quer expandir o seu domínio. Tá certo? Ele está entrando para dentro do desconhecido, e com relação ao desconhecido, bom, ele não tem emoção alguma ainda. Ele vai ter depois, conforme a sua vida, seu sucesso maior ou menor, seu fracasso, etc, etc. Tá certo? Então, essa é, mas é uma fase que todo adolescente mostra, em fase de autoafirmação. Tá certo? E essa autoafirmação, sem um certo coeficiente de autoafirmação, ele não pode descobrir quais são as suas capacidades e quais não são. Então, é evidente que este impulso de autoafirmação não pode ser explicado, vamos dizer, pelo mundo emocional já existente. Ele está abrindo uma nova, um novo campo. Então, você vê, se uma pessoa que está na quarta camada vê um da quinta camada agindo assim assado, ele vai explicá-lo em função de motivos da quarta camada, porque ele não conhece a seguinte. Quando passa para a sexta, certo? A sexta é quando, vamos dizer, a conquista da autoconfiança, dos meios de ação, quer dizer, quando a autoafirmação já não basta. Porque o indivíduo é colocado em teste, agora, não perante si mesmo, mas perante um padrão objetivo de medida. Por exemplo, quando ele arruma um emprego. Então, a sua capacidade de autoafirmação já não basta. Você vai ser medido conforme a sua um padrão objetivo de eficiência que é dado pelo seu patrão, ou pela empresa, ou pelo empregador, e não por você mesmo. Então não interessa saber se você é o gostosão, interessa apenas saber se você é capaz de fazer exatamente aquilo que estão lhe exigindo e na medida em que estão lhe exigindo. Então, isso quer dizer que aquele mero impulso de autoafirmação e de conquista das próprias forças tem que ser substituído por uma adaptação a uma medida objetiva, a um quadro objetivo de novas exigências que pode até ser mais modestas do que aquela da fase anterior, mas que exigem do indivíduo uma passagem da clave subjetiva, quer dizer, fase do ego triunfante, para, vamos dizer, a adaptação a um julgamento que é feito desde fora pelos outros e por uma medida objetiva. Então, por exemplo, se você é um vendedor, o seu patrão não quer saber se você tem desenvoltura, se você fala bem, ele quer saber quanto você vendeu. Se você for um sujeito tímido, tal, mas mesmo assim você conseguir vender, funciona bem. Eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos na vida foi de arquivista da seção de vendas de uma fábrica. uma indústria metalúrgica. Claro que era venda técnica, que é diferente da venda popular, mas eu notava com certo espanto que os melhores vendedores, aqueles que vendiam mais, não eram sempre pessoas desenvoltas e que falavam bem. Eram pessoas simples, até tímidas, mas que conheciam bem o produto e sabiam explicá-lo e sabiam as necessidades do cliente. Então, dizer que a medida da vitória ou derrota aí era uma medida completamente diferente da fase da autoafirmação. Então, você vê, se você perguntar assim, quantas pessoas você conhece que estão na sexta fase? Quantas pessoas estão muito bem adaptadas à tarefa que estão desempenhando e quantas a desempenham de maneira estritamente objetiva? Não precisando mais da autoafirmação, porque já fizeram a autoafirmação, já estão seguras de si, não tem mais tantas dúvidas a seu respeito, então elas podem começar a fazer alguma coisa real. Quantas pessoas você conhece assim? Você vê que na sociedade brasileira são raras, né? Aqui nos Estados Unidos são abundantes. Quando aparece um cara que não está na sexta camada, você acha que é um doente mental. Por exemplo, você pede para o sujeito fazer um concerto na sua casa, ele tem que tratar aquilo da maneira mais objetiva e resolver o problema da maneira mais rápida e eficiente. E todo mundo sabe que é assim. E, evidentemente, a sua autoimagem não está mais em jogo. Ele não está mais interessado em mostrar que ele sabe. Ele está interessado em resolver efetivamente o problema, porque senão você não o paga. Então, você vê que essas duas motivações, elas são radicalmente diferentes. Mas uma pessoa que está na quinta camada, vamos dizer, para ela colocar-se em teste e sair vencedora é mais importante do que resolver objetivamente o problema. E assim por diante. Então, é curioso que no Brasil, o pessoal fala, por exemplo, a palavra cidadania, né, virou moeda corrente. Eu digo, mas o que é cidadania? Cidadania é a sétima camada, onde o indivíduo sabe onde ele está na sociedade, já não apenas na sua situação imediata, por exemplo, no emprego, na família, etc., etc., mas na sociedade como um todo, ele sabe onde ele está e ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Isso quer dizer que se a pessoa não atravessou essas fases todas, ela não chega na sétima camada, ela não vai ser um cidadão nunca, mas ela pode posar de cidadão. Por quê? Porque isso é emocionalmente importante para ela, ou porque isso faz parte da sua afirmação, ou porque ela está ganhando um dinheiro com isso. Então, você vê que socialmente, o posto que você ocupa socialmente não corresponde necessariamente à camada em que você está. Você pode chegar à presidência da República sem ter saído da quarta camada, que é exatamente o que acontece com o senhor Lula. Onde a satisfação emocional dele é tudo. Está entendendo? Então, este, quer dizer, é outro. Quando se fala de trauma de emergência da razão, a travessia das camadas é um elemento fundamental desse trauma, porque a toda hora a vida real nos coloca problemas que estão não somente acima dos instrumentos racionais que nós temos para lidar com eles, mas que estão acima das possibilidades da nossa camada. Por exemplo, o indivíduo de quarta camada, que é julgado pelas exigências da sexta, ele se sente oprimido e humilhado. Ele acha que as pessoas estão querendo apenas humilhá-lo e lhe infligir sofrimento, quando as pessoas apenas querem que ele seja eficiente. Quer dizer, o número de confusões que se estabelece aí, você pode dizer o seguinte, que toda a temática, todos os conflitos da literatura universal são conflitos em que a posição real do indivíduo na sociedade, na trama das relações humanas, não corresponde à camada em que ele está. Por exemplo, ele pode até estar, vamos dizer, numa camada mais avançada, por assim dizer, mas só conviver com pessoas de uma camada anterior, que não vão compreender de maneira alguma. Então, por exemplo, no meio de pessoas de quarta camada, o sujeito que está na sexta e que pensa em eficiência vai ser visto como um sujeito frio e desumano, materialista, né? Quando não se trata disso absolutamente. E esse, se vocês observarem isso na sua vida diária, a quantidade de conflitos praticamente insolúveis que surge aí, vocês vão ver o quanto é difícil, o quanto é problemático o processo de apropriação da razão pelo indivíduo humano. Então, quando você percebe isso, você vê como é ilusório, imbecil, aquela ideia que apareceu no tempo da Revolução Francesa, como o próprio Kant, de que não, a humanidade agora passou por uma fase onde a razão vai dominar. Como é possível a humanidade passar, se todos os seres humanos, cada um individualmente, vai ter que transpor cada uma dessas fases? Não tem um jeito de você girar um botão e falar, agora todo mundo já nasceu na cabada 7, são todos cidadãos. E normalmente, vamos dizer, a travessia das camadas poderia ser identificada, idealmente, com a idade, as várias fases do desenvolvimento do indivíduo. Mas isso de fato não acontece. Quer dizer, a travessia da camada é uma mudança radical do eixo de interesse, do foco de atenção e do critério de julgamento com que o indivíduo se avalia. Então, por exemplo, a busca da felicidade, da satisfação, tá certo? É um elemento de camada 4. Se você olhar, por exemplo, toda essa política gaysista, feminista, etc, etc, são tudo exigências de camada 4. Eles querem o prazer, eles querem a felicidade. Então, você imaginar que você tentar satisfazer necessidades de camada 4 mediante uma campanha política, meu Deus, é uma coisa que isso nunca vai dar certo, nunca, não é impossível. E nem tantas pessoas estão tentando. Então vamos lá. A terceira camada, por exemplo, é objeto de escolas como a behaviorista Gestalt, que equivocadamente, como fazem outras escolas, tomam a camada psíquica por sua própria substância. Isso evidentemente colocou o problema da natureza da psique. Quando está estudando esse negócio das camadas, aparece esse problema. A gente fala de psique e a gente não sabe o que é. E se você procurar nos clássicos da psicologia, ou eles não dão definição nenhuma, ou dão definições totalmente desencontradas, em geral, identificando a psique com os elementos de uma das camadas, tá certo? Então, aí eu recomendo para vocês, tem uma apostila minha, o que é a psique, ela está muito mal escrita, porque é apenas uma transcrição, mas o essencial, está lá. Compreendo aquele período de esforço cognitivo concentrado para aquisição de saberes que permitam à pessoa, à criança aqui, se orientar no mundo com algum grau de independência, ao menos física. A quarta camada, divisiva e decisiva a seu modo, que afinal foi o verdadeiro objeto de estudo de Freud e Klein, perfeitamente. Quer dizer, Freud e Klein só estudaram até a quarta camada. Porque todos os elementos que estão nas camadas seguintes reduzem a isto. Abarca a história pulsional do indivíduo, preocupado sobretudo com sua afetividade, com o querer e sentir-se querido. E com a quinta camada, integrativa de individuação, Jung. O que é a psicologia inteira do Jung? Uma psicologia de quinta camada. Quer dizer, é a formação, por assim dizer, do ego. Já começa a surgir o problema objetivo de quais são os propósitos reais do indivíduo e como alcançá-los. A questão deixa de ser de afetividade, passa de ser de poder. E assim por diante. A passar por camadas que apenas podem ser alcançadas, mas não necessariamente, como a da síntese individual, oitava. A oitava camada é quando, vamos dizer, um cidadão adulto, portanto já passou por todas as outras, já conquistou o seu coeficiente de satisfação afetiva necessário, não precisa de muito mais. Passou a quinta fase, quer dizer, tem aquela autoconfiança necessária para se afirmar no mundo. Passou pela sexta, quer dizer, adquiriu alguma habilidade que lhe permite atuar de maneira socialmente útil na sociedade. Passou pela sétima, quer dizer, é um cidadão, ele sabe como funciona a sociedade onde ele está e quais são os seus direitos, seus deveres, etc, etc. Em suma, é o que se diria, é um homem realizado. É aí que o sujeito entra numa crise. E essa crise é a oitava camada. Onde ele pode perguntar, qual é o sentido de tudo isso, o que eu estou fazendo aqui. Em geral, o pessoal identifica isso com a crise dos 40, de 40 anos. Como a da síntese individual, da personalidade intelectual, nona, e mesmo a do destino final, décima segunda. A identificação de em que camada se está, o indivíduo só pode fazê-la por meio de um gesto de assentimento aos seus próprios atos e pensamentos. Essa aceitação, se vista antropologicamente, tem seu fundamento no princípio de autoria. Cada indivíduo é responsável pelos seus atos e esta asserção é universal. Não existe registro de nenhuma cultura na qual o ato do indivíduo deve ser atribuído a outrem. O que, para além da constatação do fato, demonstra existir a constante antropológica de que um homem é um todo. Ele é seus atos e esses não lhe podem ser aliados. Se você procurar, por exemplo, os antropólogos da escola relativista dizem que não existem normas morais universais. Isso é uma besteira. A primeira das normas morais universais é o princípio de autoria. Quem fez o que você fez foi você e não um outro. De vez em quando, pode-se, não, atribuir a responsabilidade a um outro. Por exemplo, no caso do menor de idade, cujos atos são, vamos dizer, jogados sobre as costas do seu pai. Mas é jogada a responsabilidade e não a autoria. Responsabilidade é quem responde pelo ato e não quem o cometeu. Tanto que, né, o filho, por cujos atos o pai responde, responde por sua vez por eles perante o pai. Não é isso? Quer dizer, você pega o carro, bate no carro do vizinho, mas como ele é menor de idade, então quem vai pagar é o pai. Né? Mas o indivíduo tem que responder perante o pai. Ele pelo menos vai levar uma bronca, ou umas palmadas, alguma coisa assim. Né? Então, o princípio da autoria é universal e, na verdade, ele é o fundamento de todas e quaisquer normas morais. Não existe norma moral sem o princípio da autoria. Se ninguém é autor de coisa nenhuma, ninguém responde por nada, então não se pode cobrar nada de ninguém e, portanto, não existe código moral, nem jurídico, nem coisa nenhuma. Peraí, tem uma coisa que eu queria comentar. A identificação de camada está, o indivíduo só pode fazer por meio de um gesto de assentimento aos seus próprios atos e pensamentos. Essa é a coisa, vamos dizer, é outro desafio que, na passagem de camada em camada, o indivíduo vai ter que reconhecer quem ele é e reconhecer o seu limite. E na hora que ele reconhece o limite, é ali que ele quer passar para um algo mais. Ele começa a exigir um algo mais dele mesmo. Mas existe, nessa passagem, existe toda uma série de elementos que podem confundi-lo, podem impedir que ele reconheça quem ele é naquele momento, reconheça suas limitações. Então, a própria passagem da quarta camada para a quinta, eu acho que é uma das coisas mais terríveis da vida, porque até a quarta você está buscando a sua autossatisfação. Você quer ser amado, você quer ser paparicado, você precisa disso, precisa daquilo. Né? E a frase principal é: eu preciso disso, eu preciso daquilo. É isso. E de repente você passa por uma outra situação onde você não pode pedir nada a ninguém, onde o único autor da situação vai ser você. Por exemplo, vamos supor que você está participando de uma competição. Eu, quando era jovem, participei de muitas competições de corrida. E, quando você está correndo ali, fala, você vai pedir ajuda para quem? Mas é claro que tem gente fora que pode até te aplaudir, achar bonito, mas isso não vai te dar força para você correr. Quer dizer, você é o autor dos seus atos. Tá certo? Então, o indivíduo reconhecer-se como autor dos seus atos só é possível a partir da camada quinta. Ou seja, se ele tentou praticar algum ato que depende exclusivamente dele. Então, vamos dizer, esse problema, vamos dizer, da aceitação, do assentimento, né? De você saber que você é quem você é. Tá certo? Esse é um desafio que vai se colocar muitas vezes para o indivíduo no decorrer da vida e em todas as passagens de uma camada a outra. Tá certo? Mas entra aí todos os elementos neuróticos, que são elementos de camada, da camada 4 para baixo. Tá certo? Que pode obstaculizar isso aí. Por exemplo, o reconhecimento de uma limitação sua pode deixar você tão, tão, tão, tão, tão infeliz que você o afasta, você o exorciza. E você não quer que ele entre no seu horizonte de consciência. Mas se ele não entra no seu horizonte de consciência, você não passa para a camada seguinte, você fica preso ali. Então, claro que isto aí, esses obstáculos, eles não vêm só do indivíduo, eles podem ser colocados no indivíduo pelo meio externo. Não é isso? Mas essa aceitação tem no princípio da autoria apenas seu fundamento, não o seu meio ou método. Mesmo porque tal princípio só abarca os atos individuais que são testemunhados socialmente. Para além destes, existem outros de maior importância. Os atos sem testemunha. Isso é um componente fundamental da vida humana. Qual de nós não praticou atos que ninguém viu? Teve pensamentos que não contou a ninguém? Todos nós temos um recinto secreto. Né? E esse recinto secreto é de uma importância extraordinária para nós, porque é ali que está a nossa verdadeira autoimagem. Né? Não no que os outros dizem de nós, ou do que nós supomos que eles pensam a nosso respeito. Não é isso? Só aquela parte que ninguém sabe, e que somente eu sei, é que me permite ter uma noção da minha individualidade. Isso quer dizer que o segredo é um componente fundamental da individualidade e ele é irremovível. É simplesmente impossível você desvendar todos os segredos de uma outra pessoa. E é impossível você não saber os seus próprios segredos. Então, o segredo marca o limite exato entre a minha individualidade e a dos outros. E é contando para mim mesmo o meu próprio segredo e reconhecendo-o na sua plenitude que eu descubro qual é a forma da minha individualidade a cada momento e posso, então, passar para a etapa seguinte. Por exemplo, se o indivíduo, ao passar da camada quinta para a sexta, né, então ele está saindo da adolescência, arrumou o seu primeiro emprego, né, e vamos supor que ele se saiu muito bem na quinta camada, ele é um indivíduo que conseguiu se autoafirmar, venceu a timidez, tá certo? Bom, num determinado momento, ele vai ter que reconhecer que até aquele momento ele só estava buscando a sua autossatisfação e que agora isso não basta. É? Quer dizer, eu provei que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou forte, que eu sou corajoso, que eu sou inteligente, etc, etc, etc. Mas agora, aqui ninguém está querendo saber se eu sou tudo isso. Eles querem que eu faça determinado trabalho. É? Então, se o indivíduo não reconhece que a sua motivação até aquele momento era totalmente subjetiva e que agora ele tem que passar por uma clave objetiva, né, ele não vai passar para a camada sexta. Ele vai continuar sempre aquele adolescente que quer mostrar que é o gostosão, mas que não consegue fazer nada. Olha, gente, o Brasil está repleto de gente assim. Né? Assim, é uma população de quarta camada onde as pessoas de sucesso estão na quinta. Estes são os atos em que o indivíduo só se reconhece autor por uma obrigação interior, não externa. À medida que nele se reconhece, ele integra a sua personalidade e assim fica menos à mercê de quaisquer automatismos de pensamento ou comportamento. Essa outra ordem de objeto de consciência é incorporada ao indivíduo especificamente através do método da confissão. Então, a expressão método da confissão, ela está aqui um pouco, como é que diz, um pouco adiantada, porque trata-se de confissão primeiro. Transformar a confissão num método é muito mais tarde quando você vai estudar filosofia. Não é isso? Então, o certo seria dizer, através da confissão. Né? Mais tarde, quando se tratar de desenvolver uma personalidade intelectual, a confissão, que até aí deve ser um hábito, e é um hábito purificador, porque, como dizia o Dr. Ronald Alfredo César Miller, você crescer e não revisar o seu passado e a sua psique é candidatar-se a uma neurose. E a neurose se dá justamente na passagem das camadas. Né? Então, a confissão, que deveria ser um hábito, tá certo? Ela pode se transformar num método. Quer dizer, esse elemento que é fundamental para, vamos dizer, o desenvolvimento e a saúde da sua psique, ele pode ser incorporado na filosofia como um método. E esse método funciona pra caramba. Mais tarde vamos falar disso aí. Então, uma vez que toda expressão social depende de uma expressão individual interior. E uma vez que essa só se torna possível através de uma após uma condensação de significado sob a forma do juízo, este, antes de se tornar proposição em sentido lógico, dotada de compreensibilidade pública, deve ser afirmado pelo indivíduo para si mesmo. O que é o juízo? O juízo é uma coisa que você pensou acompanhado de um sim ou de um não. O juízo é uma coisa que não é um simples pensamento, é um pensamento acompanhado de crença ou descrença, de aprovação ou negação. Ou seja, você acredita que aquilo é verdade ou você acredita que aquilo é falso. Isso é um juízo, né? Ora, um mesmo juízo pode ser expresso em muitas proposições diferentes. O que são proposições? São frases. Então, se você pega, por exemplo, aquela experiência do Heráclito, do fluxo eterno, quando ele diz panta rei, tudo flui, né? É a mesma coisa que está no soneto de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo ser é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Existe a mesma coisa que o Heráclito disse, mas é completamente diferente, né? Então, um mesmo juízo pode ser objeto de muitas proposições. Acontece que o juízo só existe na sua cabeça, só existe em você para você. A proposição é falada ou escrita, e ela se torna, então, de domínio público, pode se tornar de domínio público, tá certo? Então, isto aqui é uma outra coisa do método que eu insisto. As pessoas ficam analisando proposições, mas elas não tentam averiguar qual é o juízo que está por baixo dela. O sujeito disse tal coisa, mas o que ele pensou efetivamente quando ele disse isso? Então, o juízo, ele contém não somente o sentido externo da proposição, mas ele contém também tudo aquilo que na mente do sujeito está associado àquilo. Por exemplo, você pega uma sentença filosófica, ele mostra, você pode analisá-la. É uma proposição, você analisa, você discute, etc, etc. Mas o que que o filósofo estava realmente pensando? De que ele se lembrava? Que emoções vinham à tona quando ele pensava aquilo? Isso é o juízo. Então, esse é o método que eu usei, por exemplo, para estudar o Descartes. Quando ele fala, quando ele cria o negócio do gênio mau. Bom, na ordem das proposições filosóficas, o gênio mau é apenas um elemento lógico de contraste. Portanto, pode ser entendido como um artifício retórico. Mas, examinando o detalhe dos fatos concretos da vida de René Descartes, você vê que o gênio mau, para ele, tinha existência efetiva. Era um temor efetivo que ele sentia o tempo todo. Assim como, né, Pascal tinha lá o seu temor, que era o temor do infinito. A solidão desses espaços infinitos me afavora, dizia ele. Bom, essa é uma experiência constante do Pascal. E o medo do gênio mau está estruturalmente presente em toda a obra de René Descartes. Então, a proposição, na ordem das proposições, o gênio mau é apenas um artifício lógico. Mas na ordem do juízo efetivo, ele é o assunto do qual René Descartes está tratando em toda a sua obra. Toda a obra dele é uma disputa com o gênio mau. O indivíduo deve, em suma, confessar para si aquilo que ele já sabia, mas de que não estava ciente desde então. Ou seja, são coisas que você já pensou, passou por elas, mas que você não as declara para si mesmo. Porque se você declara, você fecha uma etapa. Na hora que você diz, olha, até aqui pensei isto, é isto o que eu sou. Então, na hora que você diz isso, você já não é mais só aquilo. Você já superou, você já passou por um outro patamar, por assim dizer. A esse recenseamento socrático do que se sabe e não se sabe, isso aqui é outra coisa que eu escrevi várias apostilas só sobre esta frase aqui. A distinção entre o que se sabe e o que não se sabe. Aí entra, por exemplo, a questão dos graus de credibilidade. Quer dizer, quando eu digo que sei uma coisa, eu sei com certeza absoluta, universalmente obrigatória, universalmente probante, tá certo? Eu sei como uma possibilidade razoável, quer dizer, não tenho certeza absoluta, mas tudo indica que, né? Eu sei como pura verossimilhança, quer dizer, eu acho isso, mas como todo mundo acha junto comigo, eu também acho que tenho razão nisso. Ou sei como mera possibilidade, quer dizer, uma coisa que me apareceu na cabeça. Se você não é capaz de graduar o seu conhecimento nesses quatro níveis, então você não sabe nada a respeito. Por exemplo, eu digo A igual a B. Eu digo, bom, mas A igual a B, como certeza absoluta, como probabilidade, como verossimilhança ou como mera possibilidade? Ah, não sei. Então você não sabe se A é igual a B. Então, esta confissão implica também, vamos dizer, a gradação de certeza do que você sabe ou do que você não sabe. Se você pensar bem, todo o esforço de René Descartes não é senão, vamos dizer, uma expressão, uma modalidade quase que reduzida deste método. Quer dizer, você reexaminar as suas crenças, tá certo? Do ponto de vista da sua credibilidade, essa é uma operação que você tem que estar fazendo permanentemente, não uma vez na vida, como ele fez. Na verdade, ele disse que foi uma vez na vida, mas certamente não foi. Certamente esse estado de dúvida voltou e voltou e voltou e voltou. Então, a esse recenseamento socrático do que se sabe e do que não se sabe, segue-se o processo de extrusão, pelo qual o indivíduo dá forma linguística e simbolicamente articulável à sua própria experiência, de modo que essa experiência possa ser compartilhada analogicamente por outras pessoas. Então, você veja, quando você faz, se submete a uma psicanálise ou qualquer outra forma de psicoterapia, o que que você está fazendo? Você está fazendo um esforço para verbalizar pensamentos que antes passavam dentro de você sem uma forma verbal definida. Às vezes vinha sob a forma de palavras, ou de imagens, ou de sentimentos, de reações até musculares, tá certo? De imagens de sonho, etc. Vinha tudo isso misturado. Enquanto você não consegue verbalizar, aquilo não tem uma forma comunicável e, portanto, você não domina aquilo. Portanto, você é escravo daquela corrente de pensamentos. É o processo de verbalização que vai dar para você o domínio daquela coisa e libertar você desse fantasma. Não é isso? Porém, esse processo de verbalização é tão complicado, né, que aqueles que conseguem vencê-lo são o quê? São os grandes escritores da humanidade. Eles conseguem expressar emoções que são não somente deles, mas que são vividas por muita gente, e que eles dizem de uma maneira que fica nítida para todo mundo. Então, isso quer dizer que sem uma capacidade linguística bastante avançada, o indivíduo não consegue sequer expor as suas emoções. Ele vai lhes dar os nomes errados. Então, os nomes errados significam as definições erradas, portanto, os objetos errados. Ele não vai captar efetivamente aquilo. Note bem que vidas inteiras transcorrem, às vezes, na base da simples impotência de dizer o que você está sentindo, está pensando. Isso pode ser um drama de vida inteira. Quando você nota, hoje, a terrível imprecisão de linguagem em tudo quanto é lugar, no Brasil, isso é genérico. Dificilmente você encontra uma pessoa que diga as coisas como ela está vendo. As pessoas não conseguem dizer isso. Quando não conseguem, então elas podem se apegar, vamos dizer, a um esquema externo qualquer que elas copiam e dizem que é aquilo. Por exemplo, os motivos das suas insatisfações. Eles podem ser muito complexos, mas você pode se apegar e dizer, não, o que está me incomodando aqui, você lê o livro da Malena Chau e a repressão sexual, diz, ah, meu problema é este. Porque ela conseguiu dizer o que se passava na cabeça dela. Você não consegue dizer o que se passa na sua, então você usa a expressão dela. Ou o seu problema é a opressão capitalista. Ou o seu problema é a maldita instituição da família e assim por diante. Na verdade, você não sabe. Todas essas coisas podem ser motivos de insatisfações reais. Mas quando você vê, por exemplo, naquela assembleia que estava a dona Marlene Chauí falando mal da classe média, para um público que era todo de classe média, tá certo? E que falava mal da classe média como se fosse um elemento externo, e não um componente da sua própria psique. Ele disse, bom, aí a incapacidade de expressão chegou ao máximo, ele entrou já no ponto da auto-hipnose. Quer dizer, uma coisa é você criticar uma classe sabendo que ela é a sua própria classe e que classe não é uma coisa que é externa. Classe é uma coisa que se incorpora nos seus hábitos, nos seus sentimentos, nos seus símbolos, etc, etc, etc. Então, você dizer, eu sou uma classe média e por isso eu tenho tais ou quais limitações. E eu tenho que vencê-las de algum modo. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você apontar a classe média na rua achando que ela está lá quando ela está em você. É um estado de alienação, e na verdade é uma fonte de neuroses sem fim. Então, esse processo eu chamo, mais do que expressão, tá certo? Eu chamo de extrusão. Porque é como você puxar uma estrutura de dentro da outra. Isso aqui eu acho que é o grande desafio na passagem de toda camada para a camada seguinte. Então vamos lá. No trauma de emergência da raça. Você vê que esse negócio aqui está muito bem feito, porra. Né? Esse rapaz estudou a coisa profundamente. Né? O trauma de emergência da razão. Agora pergunto eu. Todos esses especialistas, pessoas sapientíssimas que escreveram coisas a meu respeito, como o Dr. Emir Sader, Carlos Nelson Coutinho, né? Breno Altman, etc. Quando ele falou alguma coisa disso aqui? Nada, eu não tenho a menor ideia que eu escrevi isso aqui, que eu ensinei isso aqui. Nada, nada, nada, nada. Então eles vão pegar uma palavrinha aqui, outra palavrinha lá e julgar tudo por isso. Quer dizer, é claro que isso é um sintoma de doença mental, gente. Muito sério. Porque é tudo projetivo. O indivíduo concebeu na cabeça dele, vamos dizer, a imagem do inimigo e, quando ele vê uma palavrinha que se parece com o que ele imagina que o inimigo diria, ele já cria uma totalidade, uma imagem de totalidade e passa a combater aquilo. Não é isso? Então, é o que disse, alguém disse no Facebook, não, mas todos esses seus críticos são autoderrotantes, eles tropeçam na própria língua. Mas é claro, porque estão numa fase expressiva e infantil, pueril. Só que esta fase pueril, como ela é geral, como todo mundo está nela, então parece normal para aquelas pessoas que estão dentro disso. 3. O trauma de emergência da razão reproduz na escala privada um problema central de qualquer filosofia da cultura. As mediações entre indivíduo e sociedade. Ou, se quiser dizer de outro modo, entre expressão particular e símbolos disseminados socialmente. Bom, este é outro problema. Aquilo que você sente, aquilo que se passa dentro da sua alma, né, é um fenômeno individual. Só se passa dentro de você, o vizinho está com outro problema completamente diferente. Né? Acontece que os símbolos com os quais você vai expressar isso não foram feitos para você. Eles são os mesmos para toda a sociedade. A língua é uma só para todo mundo. E pior, a cota do conhecimento linguístico que chega até você é mínima. E é geralmente a mesma que as pessoas da sua comunidade dispõem. Então você vê que a possibilidade de erro, aí a possibilidade do sujeito sentir uma coisa e dizer outra completamente diferente, é enorme. A esse desenvolvimento psicológico do indivíduo corresponde, é evidente, um desenvolvimento epistemológico que pode ser apreendido não apenas nessa escala individual, mas também na escala social. A teoria dos quatro discursos, assim, tenta descrever em amplitude histórica e pessoal, uma filosofia da cultura, uma pedagogia, portanto, a unidade dos quatro tipos de discurso estudados por Aristóteles, o poético, o retórico, o dialético e o analítico, ao mesmo tempo intentando rever a interpretação do corpus lógico deste. Bom, aí esse negócio tem vários níveis. O primeiro nível é um estudo sobre a lógica de Aristóteles. Né? Você pega lá os tratados lógicos de Aristóteles, o órgão, incorpora neles a poética e a retórica, seguindo o conselho de Avicena e Santo Tomás de Aquino, e vê o que dá. O que dá é o que eu expliquei ali no livro, que Aristóteles tem uma concepção integral a respeito do discurso, tá certo? E, portanto, essas várias ciências, poética, retórica, dialética, lógica, constituem, no fundo, uma ciência só. Uma sustenta a outra sustenta uma. Não, esse é um nível da coisa. O outro nível é um nível antropológico. Você percebe que, historicamente, em todas as sociedades humanas, a primeira forma de discurso que existe é o discurso poético. Isso é universal. E, quando se chega ao ponto do discurso retórico, o que é o discurso retórico? É um discurso em que o indivíduo, sabendo o que os outros pensam, e, portanto, sendo capaz de utilizar a linguagem deles, os tenta induzir no sentido desta ou daquela ação que ele acha a melhor. Quando o discurso retórico se torna dominante, você já tem uma civilização urbana altamente complexa. Como, por exemplo, durante a fase da chamada sofística, o discurso retórico era o dominante, ele era a cultura. Em seguida, com Sócrates, aparece o discurso dialético, que é a confrontação, comparação científica dos vários discursos retóricos. E, por fim, com Aristóteles aparece a lógica, tá certo? Mas ela aparece com Aristóteles, mas note bem, ela é uma promessa não cumprida. Porque Aristóteles formula os princípios da ciência e da lógica, mas eles só serão desenvolvidos 1.300 anos mais tarde, na Escolástica. Então, a mesma coisa que ele dizia, bom, a sociedade ela não estava madura para incorporar o discurso lógico. Então, isso significa que os quatro discursos de Aristóteles não são só quatro camadas de persuasão, eles são também fases do desenvolvimento das culturas. Então, você tem ali uma tipologia das culturas embutida na teoria de Aristóteles. Ao mesmo tempo intentando rever a interpretação do corpus lógico deste, Aristóteles. O discurso humano, diz a teoria, é uma potência única que se atualiza em quatro formas, expressando estruturas gerais de possibilidade poética, estruturas gerais de verossimilhança retórica, estruturas gerais de probabilidade dialética, estruturas gerais de certeza lógica ou analítica. As mediações entre o indivíduo e o conhecimento, sobretudo difundido socialmente, podem então dar-se através desses quatro níveis, de um polo estritamente mais simbólico, o primeiro, até um polo por oposição mais dialeticamente, mais analiticamente discernível. Estão em jogo aí diferentes níveis de credibilidade do discurso humano, mas estão também as diferentes formas de reivindicação indevida de credibilidade, o que requer tanto o estudo da erística, que é uma falsa retórica, quanto das condições epistemológicas do saber científico, ou seja, uma filosofia da ciência. Há que se considerar, todavia, as formas próprias que o discurso adquire, uma sendo mais adequadas ou menos adequadas a discursos nesse ou naquele nível, então há de se atentar aos fundamentos metafísicos do gênero literário. O Robson pegou exatamente o elo de necessidade que foi me levando de uma questão a outra. Digo, para resolver essa questão, você tenta resolver, mas aparece outra no caminho. É um negócio de Descartes, você tem um problema grande, você tem que subdividir em problemas pequenos, né? Então, antes de resolver aquele problema, tem que resolver este. Foi exatamente assim que as coisas se passaram. Com a ressalva de que, às vezes, alguns desses problemas intermediários me apareceram antes dos problemas gerais que dependem deles para a sua solução. Isso já acontece. Quer dizer, você pega um problema solto, isolado, que te chamou a atenção, e mais tarde você percebe que dele dependia a solução de um problema que você se colocou depois. Cuja teoria, grosso modo, ao levar em conta a modalidade de existência espaço-temporal da linguagem do ser humano que se serve dela, aplica ao discurso distinções espaciais, temporais e numéricas, de número em acepção antiga, discreta ou contínua, delas extraindo os princípios da narração, tempo, exposição, espaço e da prosa e verso, número. Quer dizer, além de você ter a distinção, quer dizer, entre os vários tipos de discurso, conforme o seu grau de credibilidade, quer dizer, poético, retórico, né? Ainda tem o seguinte problema: na hora que você vai completar a extrusão, e você vai expressar isso verbalmente, você só pode fazer de acordo com os gêneros literários existentes. Então, dos gêneros ninguém escapa, e eles têm as suas limitações próprias. Então, por exemplo, se você quer reproduzir a sua experiência interior, de modo que ela possa mais facilmente ser imitada analogicamente por outra pessoa, então você vai usar o discurso poético, evidentemente, você vai colocar ali todas as sensações, percepções, etc, etc, etc. Só que quando você faz isso, você abdica do nível de generalidade. Você está falando de uma experiência específica. A experiência pode, é claro, se repetir em muitos lugares, mas o gênero poético, ele somente expõe uma experiência. Ele nada afirma universalmente. Então você não pode tirar conclusão nenhuma dele. Então tudo tem a sua limitação. Ah, bom, eu não quero fazer isso, eu quero provar e demonstrar o que eu estou dizendo. Bom, então você vai ter que usar um discurso dialético no qual a reprodução da sua experiência será bem menos concreta e bem mais genérica, distante e alusiva. Você não tem como escapar disso aí, é? Se o discurso é o meio iminente pelo qual o indivíduo se aposta do saber, a finalidade deste, enquanto ser dotado de consciência, não é se limitar ao mero domínio discursivo do saber. É chegar ao próprio saber, que é, ademais, verificar suas próprias condições de existência. E, numa palavra, chegar à base metafísica primeira, a investigação daquela faixa de realidade que Platão visava em sua segunda navegação, para além das ideias e rumo ao mundo dos princípios que as regem. Ou seja, em última análise, tudo isso vai desembocar na questão metafísica fundamental. Quer dizer, o que é o ser, qual é o fundamento da realidade, tá certo? E o que é o essencial, o que é o acessório em tudo isso. Sempre vamos ter que fazer essa pergunta, de algum modo. Tudo que existe é, na medida em que tem possibilidade de ser, de modo que as atualizações das notas de cada ente têm o seu esteio em uma estrutura de possibilidades pré-existentes. Estrutura da possibilidade é uma noção fundamental. Ela corresponde, então, àquilo que a religião se chama onipotência. Não é isso? E aí, este é um conceito que eu vou pegar eminentemente de Leibniz, embora tem gente que é burra o suficiente para acreditar que esse é um conceito inventado por René Guénon, exposto pela primeira vez por René Guénon, quando tratava a ideia do século XVIII, exposto por Leibniz. Então, existem duas maneiras de você conceber a possibilidade. A primeira é como um pensamento que você teve. Quer dizer, você acha que determinadas coisas são possíveis ou não. Mas existe a possibilidade no sentido objetivo. Quer dizer, que é determinada pelas limitações próprias dos vários objetos e pela coexistência desses objetos, criando a situação em que Leibniz chamava dos compossíveis. Há coisas que são possíveis, mas não são possíveis ao mesmo tempo ou no mesmo lugar. Então, a estrutura da possibilidade, evidentemente, ela se estreita à medida que os objetos vão se especificando e se individualizando. Não é isso? Por exemplo, a própria possibilidade ontológica, da qual a lógica é só a expressão discursiva, de que algo seja a atualização de uma potência. Ou seja, aquilo que acontece, acontece porque já era possível antes de acontecer. Tá certo? E dentro da articulação dos compossíveis, se formou uma situação na qual a emergência daquela potência, sua transformação em ato, foi possível, né? A possibilidade da possibilidade conduz a inteligência à investigação do que de mais substantivo e duradouro possa ter um ente. Mas nesse caso, vocês veem que aqui tudo isso partiu de uma investigação psicológica. E vai terminar numa metafísica. Não porque eu queira. Não porque eu diz, ah, eu quero fazer uma metafísica. Eu falo, não, você acaba esbarrando na questão metafísica, queira ou não. Mas, nesse caso, a palavra investigação não é a mais apropriada. Trata-se mais, via confissão, da aceitação desse corpo de possibilidades que está em tudo embutido. Trata-se de um conhecimento por presença. Então, abrir-se, fazer isso é fundamental. Você abrir-se à presença dos objetos e esperar que eles digam o que são. Que eles, por assim dizer, se imponham. Então, e quando falo objeto, você mesmo é um desses objetos. Por exemplo, esta prática, vamos dizer, da confissão, onde você declara para si mesmo, não precisa ser em voz alta, como mero juízo, não a proposição, o que você realmente está sentindo, o que você realmente está querendo. Isto torna você presente a você mesmo e faz com que as suas palavras já não reflitam apenas a máquina de falar que existe dentro da sua cabeça, mas uma presença humana real. É isso que eu chamo de falar com o coração nas mãos. Se a pessoa não fez, não tem este exame, tá certo? Então, ela fica dividida em duas. Por um lado, ela tem, vamos dizer, um porão que tem ali cobras e lagartos, pensamentos, imagens, as emoções mais esquisitas, tudo embolado. E em cima tem uma máquina de falar. E um não tem nada a ver com o outro. Então, é claro que são palavras sem substância. Mas as palavras sem substância, na medida que elas são repetidas socialmente, elas criam aquilo que o Ernst Wegener ia chamar, Robert Musil, na verdade, inventou o termo, a segunda realidade. Ou seja, não corresponde à realidade dos sujeitos concretos, mas corresponde à realidade das suas relações entre si. Então, todos estão, evidentemente, mentindo juntos, e essa mentira adquire um certo poder, ela adquire uma presença por sua vez. Tá certo? E treinar a consciência para que, ao invés de falar a realidade, deixe que esta fale. Então, esse pequeno exercício na sua conduta, você vê, mas o que eu estou realmente querendo aqui? Qual é a minha motivação? Qual é o meu desejo, no fim das contas? Então, no instante que você confessa isso para você, você está presente. Não é a máquina de falar que está falando na ausência do sujeito. Então, é claro que as palavras ditas com este fundamento, elas têm, por sua vez, uma presença, elas têm um impacto. Tá certo? E daí aquela minha conclusão que eu coloquei no Facebook outro dia, que só duas coisas atingem profundamente a alma do público. A força do coração sincero e o magnetismo do psicopata. Então, o psicopata é o sujeito que ele não tem as emoções fundamentais do ser humano, sobretudo as emoções de ordem moral. Ele não tem consciência moral. Tem consciência cognitiva, evidentemente. E ele não tem, por exemplo, o sentimento de culpa. Ele simplesmente não tem. Ele não se sente culpado por nada do que ele faça. Mas ele sabe como funciona a culpa. Ele sabe como funciona a culpa na sua cabeça. Então ele sabe deixar você culpado. Ele sabe instilar no outro uma emoção que ele não tem. Então, é claro que a presença de um psicopata tem um impacto tremendo na cabeça dos outros. Em primeiro lugar, porque ele cria medo. Ele dá a impressão que ele sabe o que você está querendo. Por quê? Porque ele olha você como um objeto a ser manipulado. E você se sente instantaneamente reduzido a essa condição. E para você perceber o jogo e pular fora, você precisa ser muito mais inteligente que ele, o que não acontece na maior parte dos casos, porque em geral os psicopatas são muito inteligentes. Os psicopatas não são tantos, eles são poucos, tá certo? E eles se destacam pela força psicológica que tem sobre os outros. Na medida em que se colocam sob a influência, o domínio das pessoas, os outros adquirem uma sintomatologia histérica. O que é histeria? Histeria é você não expressar o que você vê, mas você vê aquilo que você disse. Você vive na segunda realidade, realidade verbal, o puro signos, que coincidem, evidentemente, com os signos, com a linguagem dos outros. Então, cria uma impressão de presença, reiterada pela repetição e pela uniformidade, pela comunidade dos discursos. Tá certo? Então, nos casos extremos, o histérico se torna realmente incapaz de perceber o que ele está sentindo, vendo, etc. Ele só vê aquilo que coincide com o discurso habitual dele e que coincide com o discurso da sua comunidade. Então, vamos dizer, como presença humana, essa pessoa não existe mais, ela virou um papagaio. Né? Porém, acontece o seguinte, o histérico, ele é uma pessoa normal, ele não é um psicopata. Então, ele tem sentimento de culpa. Né? Mas, para poder agir e viver no nível de discurso em que ele se colocou, ele precisa extinguir à força esse sentimento de culpa. Ele nunca consegue. A culpa está sempre lá. Então, daí você tem uma série de ações rituais, por assim dizer, destinadas a aplacar o sentimento de culpa. Uma delas é, por exemplo, a exibição compulsiva daquilo que lhe causa culpa. A marcha das vadias não é nada mais do que isso. É? As pessoas vão lá e fazem em público justamente aquilo que as, por dentro as faz sentir culpada, como para exorcizar a culpa. É na base do sou, mas quem não é. O movimento gaysista, todo ele é isto. Não é nada mais do que isto. Né? Então, a expressão orgulho gay. E, bom, você pode falar qualquer coisa a respeito de conduta homossexual, mas por que como que ela poderia ser motivo de orgulho? Hã? Nenhuma conduta sexual é motivo de orgulho. É um fato biológico, puro e simples. O que pode haver de, em princípio, de tão valoroso no fato de você transar com alguém? Então, seria como, às vezes, o orgulho da defecação, ou o orgulho de comer. Quer dizer, a palavra orgulho não se aplica, ela está completamente deslocada. Ali. O que é isso aí? É um ritual histérico para eliminar a culpa e fazer você sentir por momentos que você tem o mesmo poder que o psicopata tem. Não, você não tem. O histérico é sempre um discípulo, é sempre um seguidor. Ele nunca é o chefe. O chefe é sempre o psicopata. Treinar a consciência para que, em vez de falar a realidade, deixe que esta lhe fale. Como o conceito de um ente já está potencialmente em sua substância, como toda mineralogia já está nos minerais, o indivíduo deve se esforçar para perceber que o problema da verdade está submetido ao problema da presença substantiva da realidade. Isso aqui é a coisa mais básica. Se você pegar todo o conhecimento que os seres humanos têm de mineralogia, forma muitas e muitas e muitas bibliotecas, né? Porém, nos próprios minerais tem muito mais conhecimento do que isto. É? Então, aonde está dada a estrutura de uma pedra qualquer? Está no livro que a descreve ou está nela? É? Então, isso quer dizer que o próprio universo ele é um depósito de conhecimento que não acaba mais. E é justamente, vamos dizer, desta presença que você puxa, pela sua capacidade abstrativa, as estruturas fundamentais e as expressa. Porém, o que acontece? Na hora que você expressou, você escreveu, registrou em livros, arquivos, etc, etc, etc. Isso tudo constitui o quê? Uma segunda camada de objetos. Então, a mineralogia constitui isso do quê? Da totalidade dos minerais presentes, mais os livros de mineralogia, e os filmes sobre pedagógicos sobre mineralogia, e os professores de mineralogia, e as escolas de mineralogia. Você tem toda essa camada superposta pelo ser humano, aos objetos, tá certo? Com o propósito inicial de expressá-los. Porém, como essa segunda camada tem uma existência social e física também, ela pode encobrir o objeto originário. E é aí que acontece quando os grandes erros científicos. É? Onde o conhecimento que foi extraído das coisas e registrado em livros, etc, etc, ocupa um espaço e não deixa você voltar ao objeto originário. Onde foi tirado tudo aquilo. Onde parece que só é possível observar esses objetos através da rede verbal que já foi construída em cima deles. E é isso que acontece quando, vamos dizer, crenças estabelecidas da comunidade científica começam a bloquear a investigação científica. Isso acontece a 3x4. Eu até recomendo para vocês ter o livro do Rupert Sheldrake, Science Set Free, Ciência Libertada, onde ele mostra uma série de convicções que foram se sedimentando, vamos dizer, nesta segunda realidade da ciência, que impedem agora a ciência de entender certas coisas. Então, vamos dizer, aquilo que você acredita que já sabe se torna um obstáculo para que você saiba alguma coisa a mais. Então, o problema da verdade está submetido ao problema da presença substantiva da realidade. Então, essa presença substantiva da realidade é primeiro a sua própria presença. No sentido que eu disse, vamos dizer, de você confessar, declarar, aceitar para você mesmo que você é quem você é e não outra pessoa. E note bem que esta operação, ela pode ser tremendamente obstaculizada por elementos culturais absorvidos. Por exemplo, você andou estudando psicanálise, você vai olhar você mesmo sob o ângulo da psicanálise. Então isso cria uma segunda camada, tem aqui a sua personalidade e tem aqui a sua personalidade em versão freudiana, que você aprendeu nos livros ou com o seu psicoterapeuta. E esta vai encobrir a primeira. E tudo aquilo que não combine, vamos dizer, com o esquema freudiano, você não vê. Tá certo? Então, todas essas interpretações, elas são um problema. Porque elas deveriam ser posteriores à confissão. Por quê? Você primeiro precisa ter o fato, para depois você ter a interpretação. Mas se você já tem a interpretação, e ela exclui os fatos, acabou. Entendeu? Então, é por isso que a confissão, quer dizer, a pura narrativa ou exposição de você para você mesmo, deve ser feita da maneira a mais singela possível. Então, uma vez uma aluna chegou para mim falando de um outro aluno, né? Ah, aquele cara é um falso, porque ele se faz de amigo da gente, mas ele quer comer a gente. E eu perguntei, mas você queria que ele comesse as inimigas? Quer dizer, sem ser amigo primeiro, não vai dar. Ou seja, para chegar onde ele quer, vai ter que ter uma amizade. E não implica que essa amizade seja falsa. Não é isso? Então, o fato é o seguinte, ela estava com medo do sujeito. Então, só que em vez de ela expressar o seu sentimento, ela expressou indiretamente através de uma característica que ela atribuía ao terceiro. O negócio é totalmente projetivo. Está entendendo? Então, isso a gente faz frequentemente, quer dizer, a gente, em vez de expressar diretamente o nosso sentimento, dizendo, olha, o que eu estou sentindo é isso, é isso, é isso, a gente julga um terceiro. Pelo reflexo que ele causa em nós. Aí você já melou a coisa toda, já vai criar uma confusão dos diabos, né? Você percebe, se você pensar assim, pega toda a cultura brasileira que hoje existe nas universidades, nos jornais, nos livros, etc, etc, etc. Não tem ninguém ensinando essas coisas. Que são básicas para a vida humana, para a vida de todos os dias. Né? Ou seja, os requisitos fundamentais para a saúde, a integridade da consciência humana são só negados. Também, a primeira forma da presença é a sua própria presença. Tá certo? Mas existe a presença do mundo. Eu, no começo do curso, eu dei um exercício para você. Você vai até um lugar onde não tem iluminação elétrica, numa noite cheia de estrelas, deita no chão, olha para o céu e tenta sentir, primeiro, a presença do solo embaixo de você. E saber que embaixo desse solo tem mais solo. E mais, e mais, e mais, e mais, até formar o planeta inteiro. Então você aí entendeu que você, não, que você está, o que quer dizer você estar no planeta Terra. Em seguida você olha tudo aquilo que está em cima de você, que o seu olhar avança até um certo ponto e depois ele esbarra num desconhecido, num invisível, e vê que você está dentro disso, fisicamente falando. Em seguida você faz o exercício contrário. Que é isso? Só para telefonar? Então, em seguida você faz o exercício contrário. Você vê que você está consciente disso tudo. Daí você pergunta, e estas coisas em volta estão conscientes de mim? Elas estão me pensando ao mesmo tempo que eu penso nelas? Não. Então você tem aí uma visão, uma espécie de dois infinitos. Um infinito espacial interno, externo. E um infinito espiritual interno. E nós vivemos nessa tensão. E essa, vamos dizer, a experiência da presença, quer dizer, é a presença do universo, é a presença da sua própria consciência ao mesmo tempo. É essa a tensão na qual você vai sempre viver. E a tensão que define o nosso modo de presença neste mundo. 5. Eventualmente é necessário, para romper o véu das limitações cognitivas de uma determinada civilização e retornar a essa aceitação da presença, proceder à crítica cultural. O que é a crítica cultural? É você examinar todos esses elementos simbólicos, linguísticos, morais, valorativos, etc., que lhe foram oferecidos como interpretações da realidade, e ver se de fato eles estão ajudando ou atrapalhando. Poderia ser definida provisoriamente como o ato pelo qual uma consciência individual investe contra as estruturas simbólicas ou políticas que lhe embotam a sensibilidade. Ou seja, não é você investir contra essas coisas munido de valores que se opõem a elas. Porque esses valores também são recebidos culturalmente. É você simplesmente confrontá-los com a sua busca da autoconsciência. Tal ou qual crença que foi embutida na minha cabeça está me ajudando a me ver e me expressar exatamente como eu sou. Outro, ao contrário, está me substituindo por uma outra pessoa. Tais estruturas podem, por um lado, ser tão só simbólicas e discursivas nas artes, na ciência e na comunicação pública. Ou, por outro, pode mesmo chegar ao cerceamento físico da liberdade de consciência. Aqui o objeto da crítica cultural mais extensa é a metamorfose da ideia de império ao longo da história do Ocidente. Foi exatamente assim que eu cheguei lá. Então, quer dizer, são interpretações e crenças longamente sedimentadas e que refletem, por assim dizer, uma rede de relações entre pessoas. Rede de relações não está necessariamente fundada na realidade dessas pessoas, mas na realidade de papéis sociais que elas desempenham. Claro, os papéis sociais fazem parte da nossa individualidade, mas não são tudo. Então, por exemplo, o repertório dos seus papéis sociais. Quantos papéis sociais você desempenha e perante quem? Bom, você ao mesmo tempo, sei lá, você tem uma profissão, você tem uma família, você tem um círculo de amigos, tá certo? Você pode ter relações clandestinas com certas pessoas, um puteiro onde você vai, etc, etc. Em cada um desses lugares você desempenha um papel social diferente. Eles somados não resumem você. Existe sempre um algo a mais. Até chegar no nível daquilo que eu chamo eu substancial. Quando você consegue articular todos esses papéis com o eu substancial, de bom, aí pela primeira vez você sabe quem você é. Porém, neste exame, você pode esbarrar, vamos dizer, informações simbólicas, ideológicas, que estão aí há séculos. E que não estão só externas, elas passaram para você através da educação, do que você leu, da influência de outras pessoas, etc, etc. Então você tem que pegar cada um desses elementos e pesá-los. E ver, isso aí está me ajudando a me conhecer ou está entupindo a visão que eu tenho de mim mesmo. Então, muito bem, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós retornamos. Solidez é uma coisa que o Wegener simplesmente aludia, né, por alto, sem ter examinado com mais cuidado. Sem dúvida, há uma evolução no sentido da diferenciação, quer dizer que os símbolos que aparecem de maneira compactada, isso com várias camadas de significados embutidas umas nas outras, com o tempo vai se desdobrando na forma do discurso dialético e depois analítico. Mas acontece que à medida que você vai passando de discurso em discurso, há um estreitamento. Quer dizer que a abrangência da experiência que está ali contida é cada vez menor. Quer dizer, você pode fazer discurso poético sobre uma infinidade de coisas, mas discurso retórico sobre menos coisas, dialético menos e o discurso analítico menos ainda, tá certo? Ademais, existe outra coisa. O discurso analítico, por sua vez, ele se incorpora na cultura, tá certo? Sob a forma de ciência, e ele também se incorpora em seguida ao imaginário, tornando-se, por sua vez, objeto de discurso poético, de maneira que a coisa funciona mais ou menos num círculo, né? Então, há evolução num certo sentido e não há num outro sentido. Pedro Bizelli pergunta: gostaria que o senhor comentasse um pouco como indivíduos de diferentes aptidões ou mesmo diferentes castas podem se realizar plenamente enquanto personalidades, percorrendo todas as camadas descritas na aula de hoje. Muito bem, eu acredito que existe o fenômeno das castas, quer dizer que isso, as castas consideradas não como classes sociais, mas como tipos humanos sociologicamente presentes em todo lugar. E não acredito que uma realização humana completa seja possível, tá certo? Igualmente para todas as castas. Isso é até autocontraditório, porque a casta se define também pelo objetivo predominante, mas um objetivo constante de vida inteira. Então, se você vai propor, vamos dizer, a um Shudra uma realização espiritual, ele nem sabe o que é isso e não quer, não é isso que ele quer. Quer dizer, o que ele quer está na esfera, vamos dizer, buscar o prazer e evitar a dor, e isso é o máximo que ele vai tentar conseguir. Quer dizer, não se trata de como assegurar uma realização completa a cada uma das pessoas, mas como assegurar que elas obtenham aquilo que elas querem. Isso quer dizer, você dar a mais é tentar forçar o sujeito a ser o que ele não é. Existem, claro, que as pessoas podem citar o caso da Índia, onde existe santos Shudra e até santos párias, mas acontece que aí há uma duplicidade de sentidos. Quer dizer, na Índia você está falando das castas como classes sociais, então não é impossível que dentro de uma casta considerada como classe social nasça o indivíduo de uma outra casta no sentido psicológico da coisa, né? Quer dizer, se você vê a sociedade hindu tradicional, é uma tentativa de fazer as castas, no sentido psicológico, coincidirem com as castas como classes sociais. E, evidentemente, isso é impossível. Tá certo? Então, a todo momento surgirão indivíduos, como se diz, ele está na casta errada. Não é que ele está na casta errada, é que as castas não são classes sociais. E a plena coincidência não é possível. Se você observa como se equacionava isso na sociedade europeia medieval, você vê que tinha um arranjo muito mais flexível, onde o indivíduo de classe baixa ele poderia ser um indivíduo de primeira casta, ser um brâmana, por assim dizer, e realizar-se entrando no sacerdócio. Isso era perfeitamente possível. Quer dizer, você tem uma série de compensações. Né? Indivíduos que nascessem, por exemplo, camponeses ou burgueses, mas que demonstrassem uma aptidão militar, eram absorvidas na aristocracia. Quer dizer, você tem uma série de mecanismos de mobilidade, tá certo? Que são necessários pelo fato de que as castas não podem coincidir com as classes. Não, é uma coisa absolutamente utópica, mas a existência das castas é uma coisa que se observa quase que diariamente, com a condição de que você entenda as castas como tipos psicológicos definidos, vamos dizer, pelo seu objetivo de vida constante, não por objetivos que podem mudar, como esse que define as camadas. Camadas são um conceito diferente. No começo do meu curso, no tempo do Rio de Janeiro, eu costumava dar aos alunos vários diagramas. E pronto, diagrama das camadas, diagrama das castas, diagrama dos gêneros literários, diagrama dos modos literários, segundo Aristóteles, e etc, etc, etc. Eu ainda vou fazer a mesma coisa aqui. Tem uma coleção de 28 diagramas que são essenciais para a compreensão desta coisa que eu estou tentando ensinar para vocês. Eu não sei porque não fiz isso ainda, mas eu já deveria ter passado isso para vocês. Tiago Melo. Também, né? Ficou cumprida a pergunta. Recentemente decidi por sair do Brasil, desde então tenho traçado certas metas para seguir e conseguir realizar meu objetivo no prazo de 4 anos. Por esse motivo, estou procurando conversar com muitas pessoas que já moraram fora do Brasil e também relembrar conversas que já tive com pessoas na mesma situação. Os relatos possuem peculiaridades, diferenças de país para país, entre outras coisas. Mas foi inevitável notar que existe uma constante nessas conversas que tive. Em todos os casos, sem exceção, as pessoas reclamam e até voltam para o Brasil por esse motivo, de que os americanos, os italianos, os espanhóis, os canadenses, enfim, são muito frios, sistemáticos, grosseiros, de, por fim, sente falta de acolhimento do brasileiro, do calor humano que eles acreditam encontrar aqui. Isto é a maior mentira que pode existir. Isto aí é desculpa, é desculpa. Olha, eu nunca, nunca na minha vida encontrei, tá certo, uma recepção tão afetuosa quanto obtive aqui. Isso é uma coisa absolutamente notável, tá certo? E também, vamos dizer, uma espécie de uma benevolência. As pessoas não desconfiam de você, não te olham com desconfiança. Mas, agora, o fato é o seguinte, o fato é que eu estou no interior dos Estados Unidos. Se você for para Nova York, você não vai encontrar nada disso, tá certo? Então, ela é outro mundo, existem muitas diferenças. Na Europa a coisa já não é tão realmente tão fácil. Você não pode, veja o tamanho da França, tá certo? E veja que os franceses já estão por aqui de estrangeiro, eles não aguentam mais. Quer dizer, você chega lá, você diz que você, na hora que você fala, eles veem a sua pronúncia errada, pronto, eles já querem te ver pelas costas, mas isso é natural. Não é isso? Então, não é que tenha uma prevenção, é uma coisa realmente um problema objetivo, né? Então, aqui, às vezes, também você sente isso. Uma vez ele estava viajando lá para o Alabama, parou num posto de gasolina, um negão ouviu a gente falar, daí começou a fazer um discurso. Esses malditos estrangeiros, vem para cá tomar nosso emprego. Eu não estou tomando emprego de ninguém, meu filho, trabalha para uma empresa brasileira. Mas ele não sabia, né? Então, essa história do calor humano brasileiro é apenas a facilidade de convivência, em que o sujeito, vamos dizer, ele te conheceu, 5 minutos depois ele parece íntimo de você, no dia seguinte ele te esqueceu. Tá certo? Isso quando você não tem, vamos dizer, aquela intimidade, vamos dizer, astuciosa, em que o sujeito, por ser seu amigo, ele acha que ele tem o direito de comer sua mulher, sobretudo de falar mal de você. Ele pode falar horrores de você, porque afinal de contas ele é seu amigo. Né? E eu não acredito realmente nesse calor humano brasileiro, embora às vezes ele apareça. Como tudo que existe, quer dizer, nada é assim unívoco, tudo se mistura, né? Mas eu garanto para você, falando com os meus filhos, eles nunca tiveram no Brasil amigos bons como eles têm aqui. Amigos desses, sabe, que estão dispostos sempre a tudo o que você pedir para eles. Eles não negam nada, nada, nada, nada, nada, nada. Você diz assim, olha, quebrou minha privada, você pode ir lá consertar? O cara imediatamente vai e conserta para você, tá vendo? É, senhora, é uma solicitude incrível, tá certo? E uma simplicidade, mas se você for no interior da Alemanha ou da Hungria, você vai encontrar a mesma coisa. Eu me lembro com meu irmão morou aqui muito tempo e ele voltou contando uma coisa estranhíssima. Ele disse, olha, lá nos Estados Unidos, se você dá uma cantada numa garota na rua, ela não entende o que você está falando. Mas se você fala a mesma coisa num bar, ela entende perfeitamente. Né? Quer dizer que você já tem o lugar apropriado. Né? Então, não é que elas são frias, é que você estava falando no lugar errado, você que não sabia qual era a convenção. Outra coisa que ele me contou, me espantou muito, foi da Alemanha. Ele disse, olha, os alemães acreditam em tudo que você fala. Eu contava para ele que aqui você tem macaco, no Brasil você tem macaco nos edifícios, né, jacaré no meio da rua, eles acreditavam em tudo. Então, quer dizer, é um povo que, isso no interior da Alemanha, um povo que não tem aquela desconfiança instintiva, né, do Brasil. Você chega num lugar onde você praticamente não tem crime, ninguém mata ninguém, ninguém assalta ninguém há décadas. Por que as pessoas vão desconfiar? Aqui, por exemplo, quando eu cheguei, aqui nas vilazinhas do interior, encostada ali em Richmond, o último crime de morte tinha acontecido fazia 5 anos. Um sujeito, um delinquente juvenil, que o polícia prendeu, estava levando, ele puxou o revólver da cinta do polícia e passou num tiro. O crime era célebre, fazia 5 anos, né? Então, ou então, quando a gente estava na Romênia, né? Na Romênia, crime é o seguinte: o sujeito roubou o seu cartão de telefone, ele roubou um chiclete, né? O pessoal ficava assustadíssimo com os ciganos. Diz, não, os ciganos não são perigosos. O que é que eles fazem? Ele entra na sua casa e rouba uma panela. Né? Era esse o nível de criminalidade que tinha. Então é claro que a mentalidade é completamente diferente. Né? Então você vê, você sempre tem que encarar essas coisas pela condição real. Por exemplo, na Romênia, todo mundo é muito ciumento. Mas é ciumento por quê? Um jornalista lá ganha $100 por mês. Um ministro de Estado ganha 1.200. Né? Então, eu lembro assim, todo mundo me recebeu muito bem. Daí apareceu o Andrei Pleixo, que queria me oferecer um lugar no New Europe College. No dia seguinte, todo mundo queria me matar. Né? Por quê? Tinha uma vaga e 3 mil romenos esperando para ocupar. Falei, não, não quero a vaga não, pelo amor de Deus. Então, não é tão que eles são ciumentos e invejosos, não. Eles estão mal de vida mesmo, quer dizer, a disputa pelo lugar, questão de sobrevivência. Não é isso? Então, aqui nos Estados Unidos, conforme a região em que você vá, você pode ser muito bem recebido, por exemplo, aqui na Virgínia, né? Mas, se você for para o Texas, para as zonas fronteiriças, que estão repleto de chicano invasor, eles não vão gostar de você. Não é isso? Aqui, vamos dizer, o número de imigrantes ilegais na Virgínia ainda é bastante controlável, são relativamente poucos, quase tudo brasileiro, na verdade. Né? Veja, os brasileiros vêm aqui, agem da pior maneira possível, né? E os americanos ainda não começaram a desconfiar deles. Eu não vi um americano falar mal de brasileiro até agora. Né? Os brasileiros vêm aqui, eles falsificam documento, roubam, fazem fraude para tudo quanto é lado, comem no restaurante e não pagam, fazem essa miséria toda, e ninguém ainda percebeu que eles são desonestos. É um negócio incrível, quer dizer, uma benevolência sem fim. Né? Há 30 anos atrás, eu ficava bravo quando as pessoas largavam, saíam do Brasil. Então tem um sujeito que veio para cá, virou professor da Dartmouth, um cara muito importante, e ele escreveu uma frase assim que eu, na época, fiquei revoltado. Ele disse, os Estados Unidos foram para mim a mãe gentil que o Brasil nunca foi. E essa sociedade aqui, ela é uma mãe gentil. Aqui é um lugar feito para as pessoas darem certo. Ninguém quer que você dê errado. Todo mundo quer que você vá para frente, ganhe dinheiro e seja feliz. Por quê? Porque isso vai também ajudar eles. Então, esta noção da solidariedade geral, isso existe aqui. É o que eu na discussão com o Dugin, eu dizia, ele falou, você não conhece, não tem a menor ideia do que é a sociedade americana, porque você acha, aqui é individualismo, competição, etc, etc. Eu falei, eu não estou vendo absolutamente nada disso. Isso não existe. Isso é um modelo abstrato. Né? Você pega o modelo abstrato de capitalismo, tal como Marx o definiu, tá certo? Que é marcado apenas pela mais-valia, E em seguida você aplica à sociedade e acha que a sociedade é assim. Fala, você não conhece a sociedade. Tá? Você pegou o conceito primeiro e a coisa depois. Não. Você veja, os americanos são o povo que mais contribui para os pobres no mundo. Todo americano contribui para campanhas de caridade, mas contribui não é pouquinho, não é 2 dólares, 3 dólares. Os caras têm boa vontade mesmo. Tudo o que aparece, eles pensam em resolver mediante a ajuda. Pois outro dia eu não estava participando da discussão sobre Cuba, né? E a preocupação do americano é o seguinte: ah, como existem as reformas, né? O dinheiro que a gente está mandando para lá está ajudando em alguma coisa? Eu fiquei com vontade de chorar. Porque você manda dinheiro para lá, o governo toma quase tudo e deixa o pobre na tanga, você está entendendo? E o cara, o americaninho lá, com toda boa vontade, mandando dinheiro para Cuba todo mês. Né? Aqui, Wesley da Silva Rosa. Ele disse que na aula de hoje eu tenho uma resposta a um certo estranhamento que tenho passado em minha vida profissional. Sou analista sistêmico, por muito tempo não consegui entender certos fatos na relação profissional. Presta atenção, isso é importante. Funcionários que atuam na área operacional, com raras exceções, sempre entendem qualquer questionamento como ofensa ou perseguição. Isso é comum no Brasil. Seja que vocês falam, ah, você está fazendo essa coisa errada aí, tá vendo? Você está fazendo uma roda quadrada, não vai funcionar. O cara fala, o que você tem contra mim? Você não gosta de mim? Quer dizer, é camada 4. Ele está medindo tudo em termos do seu, da sua necessidade de afeição. Isso, no Brasil, quase todo mundo é assim. Então, né, eu já vi isso acontecer comigo milhares de vezes. Quer dizer, eu faço uma gozação cruel qualquer, as pessoas acham que eu estou com raiva. De onde que elas tiraram isso? É? Por que eu vou ter raiva de um sujeito que eu mesmo estou fazendo uma gozação em cima dele? Né? Não faz sentido isso aí. Mas, não faz sentido para mim, mas para o cara da camada 4, que só existe duas. Só tem. É como eletricidade, só tem dois polos. Ou você gosta de mim ou você não gosta de mim. E isso é a chave da explicação universal. Daí ele pergunta. A informática não poderia estar castrando a personalidade dos seres humanos, que imagino que os computadores e seus programas sejam usados pela ação e não como um meio para a ação? E, bom, muito bem, eu já vi mil vezes o computador ser usado como bode expiatório. A culpa de nada que acontece é dos seres humanos, é sempre culpa do computador. Mas é a coisa mais fácil, você se esconde atrás de um programa imenso, incontrolável, que você nem sabe como funciona. É possível que isso aconteça, mas esse aspecto afetivo que você está falando, ele já existia antes dos computadores e vai continuar existindo por muito tempo. Alguém pergunta... Espera aí. Tiago Mafra de Oliveira pergunta quais as principais barreiras da cultura brasileira que devemos transpor para chegarmos na 12ª camada da personalidade. Fala, bom... Não existe um corpo definido de barreiras que a gente possa listar. Elas vão aparecer a todo momento, né? Sob a forma, vamos dizer, de crenças, reações habituais, né? Isso, reflexos condicionados, etc, etc. Você vai ter que analisar isso diariamente. E eu estou fornecendo no meu curso e nos livros, na medida que eu posso, vamos dizer, alguns instrumentos para isso, mas não posso fornecer todos os instrumentos. Você vai ter que descobrir a... alguns. Isso aí é uma coisa que não acaba mais e que vai prosseguir pelo resto da sua vida. Mas a coisa básica é essa, a confissão, a pergunta, o que é que eu estou sentindo mesmo? O que é que eu estou querendo mesmo? Qual é a minha verdadeira intenção com este ato, com aquela palavra, com aquele gesto? Onde é que eu estou querendo realmente chegar? Tá certo? Quando você está sozinho, você pode... Aprenda a pensar livremente quando você está sozinho. Não tem ninguém olhando. Só está Deus olhando e Deus está lá para te perdoar, para quebrar o seu galho, está entendendo? Então, agora, existe aquele famoso negócio que é o medo do mal olhado, né? Quer dizer, você tem medo que as pessoas te olhem torto. Mas quando você está sozinho, não tem ninguém olhando torto. Agora, na sua imaginação, a coleção das pessoas que olharam torto, que te olharam com ar de desprezo, de condenação, está tudo na sua mente. Né? Então, sabe o que você faz? Você pensa, essa pessoa não está aqui, né? Ela não tem capacidade de penetração na minha mente. Esta é outra coisa que Quer dizer, a convivência com o psicopata destrói as pessoas. Porque você sempre tem a impressão que o psicopata está lendo os seus pensamentos e que ele captou a sua fraqueza, o seu segredo, o seu pecado, tá certo? E que ele pode te expor à vergonha em qualquer momento. Então você imediatamente já trata de se adequar à expectativa dele para que ele não te faça o mal psicológico. E depois que você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, você acaba amando o sujeito. Porque começa, vamos dizer, com o temor vira obediência, e a obediência no fim vira amor. Assim as pessoas acabam amando o Lula, Zé Dirceu, etc, etc. É assim que faz. Então, ainda que o sujeito seja capaz de ler os seus pensamentos, ele lê uma fração infinitesimal. Quer dizer, o seu segredo é impenetrável, só Deus conhece. Quer dizer, o único sujeito que conhece aquilo é teu amigo, pô, não precisa se preocupar com nada. E, sobretudo, quando as pessoas te acusarem do que você não fez, se você se conhecer muito bem, você sabe quais são os seus pecados e, portanto, você sabe quais são aqueles que você não cometeu. Agora, se você não sabe, você sempre fica na dúvida. O sujeito te acusa de uma coisa ou de outra e você vacila. Não é isso? Por isso que essa confissão é a coisa mais importante. Quer dizer, você limpar a sua alma todo dia. E para limpar, é necessário ver o quê? A sujeira, a incerteza, a mentira, etc, etc, e afastar. Daí você fica tranquilo, daí nenhuma acusação mais pega em você. Você está entendendo? Porque você, na hora que você adota como seu único juiz o próprio Deus, você não tem mais nada a temer, pô. Você não vai deixar mais as pessoas te julgarem. Isso aqui, vamos dizer, essa mútua escravização através, vamos dizer, da intimidação, da chantagem, do olhar desconfiado, tá certo? Das insinuações, etc. Isso é uma desgraça, isso é uma tragédia humana, porra. Agora, você pode ter certeza que o psicopata, que ele parece tão impressionante, esse é um coitado mesmo. É o mais coitado dos coitados. Marra Signorelli pergunta: quantas camadas? O senhor disse que uma pessoa não pode compreender outra pessoa que esteja uma camada superior. No entanto, tenho a seguinte experiência: sei que não estou na nona camada, que é a camada em que o trabalho intelectual começa de maneira plena. Mas posso, de certa forma, imaginar e ver as suas características em certas personagens, a maioria reais. O senhor, no exemplo, Rilke, da pergunta é outro, tentar vivenciar imaginariamente os dramas que existem na busca da verdade, dizer para mim mesmo: eu quero chegar aí. Bom, muito bem, a nona camada é aquela em que a busca da verdade, a operação da inteligência se torna o centro da sua vida. É onde você começa a sofrer intelectualmente. Enquanto o seu sofrimento tem causas, vamos dizer, ou emocionais, ou familiares, ou financeiras, ou isso, aquilo, você não está lá. A hora que, vamos dizer, a opacidade do real, a incapacidade de penetrar a coisa, começa a doer, tá certo? Bom, aí você está vivendo a personalidade intelectual, tá certo? E eu acho que só quando a pessoa chega nesse ponto, eu acho que ela tem o direito de começar a ensinar, escrever, essa coisa toda, porque antes disso, toda a atividade intelectual dela é uma camuflagem de motivações mais toscas, geralmente de quarta ou quinta camada, quer dizer, o indivíduo está escrevendo para se mostrar, tá certo? Ou para compensar um complexo de inferioridade, uma coisa assim. Quer dizer, a motivação da busca da verdade não é genuína, tá certo? Para ela ser genuína, é necessário que o indivíduo já tenha atravessado as camadas anteriores. Isso não quer dizer que uma pessoa que está numa camada anterior não consiga imaginar aquilo. Claro que consegue imaginar, senão jamais conseguiria chegar lá. Todas as camadas são, por assim dizer, naturais ao ser humano. Alguém me perguntou qual é a relação disso, por exemplo, com o simbolismo astrológico. Eu digo, olha, zodíaco quer dizer o círculo da vida. Zondiacos, né? Então, este símbolo do zodíaco foi concebido, não se sabe quando, é um negócio que está, sei lá, nos primórdios da humanidade, mais que os primórdios. Uma vez o sujeito escreveu uma carta para mim e botou os primórdios, mas ele dividiu as sílabas erradas e ficou primordiordios. Então, é mais que os primórdios, é os primordiordios. Não se sabe quando, tá certo? Mas isso foi uma intuição fulgurante. É que as pessoas perceberam, espera, a vida humana é um círculo, ela começa aqui e termina aqui, e idealmente ela passará por estas fases. Né? Claro que aquilo é um símbolo visual e, portanto, não tem um conteúdo verbal explícito. Né? E esse símbolo ele continuará sendo interpretado e reinterpretado de milhões de maneiras ao longo do tempo. Como dizia Suzanne Langer, um símbolo é a matriz de intelecções. Tá certo? Então, vamos dizer, a minha ideia das camadas, ela é uma interpretação desse símbolo. Tá certo? Só que, vamos dizer, para você pegar um símbolo, de um símbolo até um conceito científico, a coisa tem que passar por muitas transformações. Tá certo? Agora, tem gente que pega o símbolo e imediatamente já imagina que aquilo é uma realidade científica. Não é. Um símbolo contém muitas camadas de significado, portanto, muitas afirmações implícitas, das quais algumas são verdadeiras e outras são falsas. E só através da análise do símbolo, aquela descascagem das várias camadas de significado, você consegue perceber, vamos dizer, quais são as verdades e as falsidades que estão ali embutidas. Eu me lembro, por exemplo, que o filósofo Arnold Kaiserling, filho do Hermann Kaiserling, ele também tinha uma série de noções sobre o círculo da vida, mas ele interpretava isso diretamente como se fosse uma realidade. E eu falei, não é. Quer dizer, o zodíaco é um símbolo, ele, portanto, ele contém realidades, falsidades, tudo misturado. Você vai ter que... O símbolo está ali pra, não para te dizer o que as coisas são, mas para te inspirar para que você descubra. É realmente um hormônio. Símbolos são um hormônio da inteligência. E não, vamos dizer, verdades condensadas de uma vez para sempre, né? Então, isso quer dizer que todos os seres humanos, eles, em princípio, eles têm as 12 camadas potencialmente dentro deles. Você, se você não conseguisse imaginar a camada seguinte, você não conseguiria chegar lá. Tá certo? Agora, quando você começa a imaginar a camada seguinte, é porque você já está querendo pular para lá. Tá certo? Então, está numa transição. Alguém pergunta se você pode estar em duas camadas ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo não, mas você pode tentar passar para a seguinte e cair de volta para a anterior. Muitas e muitas e muitas vezes. Por exemplo, o garoto que está na quarta camada, então vive no mundo da afetividade, tudo que ele quer que gostem dele, tá certo? Ele quer ser feliz, o desgraçado, tá certo? Então, de repente, ele percebe a possibilidade de ele esquecer isso por instantes e tentar se afirmar em alguma coisa. Mas ele pode tentar em seguida voltar, dá um acesso de timidez e ele volta para trás. Não é isso? Também o sujeito que está na quinta camada e que gostaria de se tornar uma pessoa eficiente, mas a motivação de mostrar-se, de se exibir, de exibição de força, a tentação é grande demais, ele não consegue passar dali. E assim por diante. Ou ele está numa camada de antes, uma contingência, ele tem uma situação, uma circunstância, e ele passa a ter que ir, como se ele estivesse numa camada. Não, o que acontece aqui tem uma pergunta. O que acontece é que o indivíduo pode estar socialmente numa posição que exige que ele esteja numa determinada camada, mas ele de fato está em outra. Né? Por exemplo, você imagina um juiz de direito que está na camada 5. Isso acontece a 3 por 4. Então, isso quer dizer que as sentenças que ele lavrava estão enviesadas pelo seu desejo de se mostrar, ou de mostrar poder, tá certo? De brilhar de algum modo, tá certo? Então ele não está exercendo a sua função com aquela neutralidade tranquila que ele precisaria para exercer a função corretamente. Isso acontece no Brasil, isso é muito comum, né? Não é só no Brasil, evidentemente. Porque eu acho que você pode medir mais ou menos a sanidade de uma sociedade pela equivalência da posição, da posição social com a camada respectiva, né? O que é a falsa vida intelectual brasileira? São pessoas de camada quarta e quinta que estão agindo como se estivessem na nona. Eles nunca tiveram um pingo de sofrimento intelectual. O único sofrimento deles é quando ou eles não são amados, tá certo? Como acham que mereciam, ou quando não conseguem mostrar que são tão gostosões quanto gostariam de parecer. Isso é tudo. Não vai passar disto. Então, por exemplo, esse sentimento de solidariedade grupal Né? O que é essa quarta camada? O sujeito quer, ele quer que os seus companheiros gostem dele, então ele fala o que eles falariam. Ou seja, quando as pessoas falam, o que elas dizem não tem nada a ver com o objeto do qual estão falando. É pura autoexpressão o tempo todo. Né? Ele fez aqui quatro perguntas, mas eu só vou responder a primeira, passar para outra pergunta, senão... Peraí, que foi o Zé Márcio? Aqui tem uma pergunta sem nome. Às vezes, quando estou estudando, observando alguma situação objeto, sem mais explicações, tem um clique na mente e me vem uma inspiração sobre algo. E sinto que se não pensar nisso, nunca mais pensarei de novo. Isso acontece. E é importante você registrar essas coisas. Né? Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha que trabalhar, às vezes cheguei a trabalhar em três empregos ao mesmo tempo, e as coisas que eu queria escrever, eu nunca tinha tempo para escrever. O que eu fazia? Eu ficava repetindo elas para mim mesmo. Eu escrevia textos inteiros na minha cabeça, guardava na memória. Mas você lembra o texto do Momento de Lucidez, do Louis Lavelle, aqueles momentos em que você, toda a sua vida aparece, vamos dizer, como uma coisa dotada de sentido, uma unidade dotada de sentido, como se fosse uma peça de teatro, um filme, um romance, né? E ele disse, esses momentos passam, mas você tem que tentar conservá-los de qualquer maneira. Mas para isso você tem que inventar, vamos dizer, mil truques, porque o meio brasileiro é muito dispersante. Ninguém pode... Né? Eu lembro o texto do Ortega y Gasset que chama Ensimesmamiento y Alteración, que ele dizia que se você observar uma jaula de macacos, o macaco está o tempo todo fazendo barulho, tá certo? E nenhum deles tem o tempo para se recolher e pensar. Esse recolher-se dentro de si, isso é caracteristicamente humano. Mas você não vai ver um bicho meditando. O bicho, quando ele para com essa movimentação, ele se dorme. Tá certo? Dorme ou fica olhando para o vazio, que nem um idiota. Tá certo? Mas o ser humano tem esse ensimesmamento, essa capacidade de fechar-se em si mesmo, conversar consigo. Isso é a coisa mais preciosa da vida humana. Sem isso não dá para fazer absolutamente nada. E se as pessoas em volta não querem deixar você fazer isso, elas acham que você tem que prestar atenção nelas, você manda para aquele lugar e... Né? Se afaste de pessoas que fazem isso. Né? Quer dizer, a gente tem que procurar fazer pessoas que nos ajudem a ser nós mesmos e que você as ajuda a ser elas mesmas. E, portanto, você garantir a cada um, vamos dizer, um espaço interno para que ela esteja consigo mesma. Porque se você não deixa a pessoa estar consigo mesma, mas você quer que ela esteja contigo, o que você está trazendo para você não é ela, é uma carcaça dela. É um cadáver dela. Você tem, por assim dizer, a companhia física, mas você não tem a alma da pessoa com você. Para ter a alma, é necessário que cada um tenha lá o seu ensimesmamento e possa trocar em palavras alguma coisa da sua experiência interior. Né? Matheus Cabral, vendo a sua última aula na semana passada, o senhor falou que qualquer sistema econômico, de certa forma, tem a mais-valia. Karl Marx tanto fala. Bom, no entanto, a teoria do valor de Mises não derruba essa ideia da mais-valia em um sistema liberal. Fala, não. Quer dizer, a mais-valia no sentido da diferença entre o que você paga para o seu empregado e o que você cobra pelo produto do cliente, essa é universal. Se não existisse isso em economia, seria impossível. Agora, acontece que Marx acredita na mais-valia, não neste sentido que eu estou dizendo, mas numa relação objetiva entre valor, o valor do trabalho e o preço. Definido o valor como, aspas, a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir tal qual mercadoria. E acontece que esta relação objetiva de valor e preço, ela não existe. Ela realmente não existe. A ciência econômica inteira prova que ela não existe. Tá certo? E, ou seja, qualquer coisa pode valer qualquer coisa desde que haja alguém disposto a pagar por aquilo. Não é isso? Então, pode ser algo que não deu trabalho algum. Ainda existe o fato de que, com o progresso da tecnologia, as máquinas produzem coisas muito mais velozmente e em quantidade incomparavelmente maior do que os seres humanos poderiam produzir manualmente. Tá certo? E isso quer dizer que diminuiu o valor? Não, aqueles objetos continuam sendo necessários como antes. Tá certo? E dizer que, vou dizer, que o valor do trabalho já está incorporado no valor das máquinas, né, isso é mero chute, porque o fato de você usar máquinas complicadíssimas para produzir determinada mercadoria não quer dizer que as pessoas vão querer pagar por aquela mercadoria. Né? Quer dizer, o valor, quem determina o valor é o consumidor e não o produtor. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Se você dizer que o objeto tem um valor ou de uso ou de troca, é para quem o comprou, não para quem o produziu. Se eu produzi esta xícara, tá certo? Então, não adianta ela ter um grande valor nem de uso e nem de troca para mim mesmo, se ela não tiver esse valor para mais ninguém. Eu posso achar que isso aqui é lindo, utilíssimo e que vale tanto, mas se ninguém quiser pagar, eu estou ferrado. Então, quer dizer, o sujeito tentar fixar o valor da mercadoria pelo trabalho que a produziu é o fim da picada. Então, isso aí é como o sujeito querer gerar um filho, querer ser pai sem que alguém concomitantemente se torne mãe. É o efeito sem causa. Né? Então, quer dizer, eu usei a palavra mais-valia num certo sentido, da simples diferença, né, entre a riqueza investida e o preço. Só nesse sentido. Né? Mas Karl Marx, ele não usa nesse sentido, ele usa no sentido do valor do trabalho. Ele acha que o valor do trabalho é mensurável. E o mesmo que seja, ele não tem absolutamente nada a ver com o valor. Quer dizer, aquilo que deu um trabalho monstruoso para você fazer, não quer dizer que vale alguma coisa para alguém. Veja, por exemplo, vocês imaginam o trabalho monstruoso que me deu para construir todo este sistema de filosofia, pedagogia, etc, etc, etc. Será que eu posso alegar, isso me deu 30 anos de trabalho, vocês têm que me pagar milhões? Claro que não, simplesmente o público não tem esse dinheiro para pagar tudo isso. E quem tem não vai querer. Então, o que é que o valor tem a ver? Se você pensar bem, né, o tempo que Karl Marx despendeu para escrever o Capital. Se você fosse pagado pelo tempo, ele ficaria milionário. Aqui, Leandro Costa Bezerra pergunta: quando eu vou saber se já li literatura o suficiente para estudar filosofia? O dia que você escrever coisas e você possa dizer o seguinte: poxa, eu já estou escrevendo como Jorge Bernanô, Léon Blois, o Alessandro Manzoni. Na hora que você sentir, falou: opa, entrei no Grêmio dos Escritores. Antes de você ser um filósofo, bom, você precisa ser um escritor de algum modo. Não apenas um jornalista. Você precisa escrever como escritor, não como jornalista. Há certos filósofos que não são conhecidos pelo valor estilístico dos seus escritos. Quando você analisa esses escritos e vê o domínio de linguagem que esse sujeito tem, você diz, esse cara aqui é mais do que um poeta. Quando você lê Edmund Husserl, por exemplo, descrevendo em termos técnicos as operações mais finas do conhecimento humano. Mas é um prodígio de linguagem que o sujeito faz. Apesar da linguagem que ele usa, não é aquela que é conhecida normalmente como literária, mas ele tem o domínio dos meios de expressão literária. Que Daniel Augusto dos Reis. Em uma aula bem antiga, o senhor devia ter revisado o poema do Bruno Tolentino e indicado passagens inapropriadas para um autor católico, mas não comentava de que se tratava. Não podendo a literatura ser ideológica, como deve relacionar-se com uma cosmovisão católica sem perder algo para a arte? Quais os limites do autor preocupado com a fidelidade à Igreja? O que o senhor acha, por exemplo, do final da nova história de Muchetto, onde o autor católico deixa a personagem suicidar-se diante da indiferença de um padre? Ele deu muito bem. Inapropriado para um autor católico não quer dizer que estejam ruins ou que devessem ser apagadas e excluídas. Né? Porque é o tal negócio, ninguém é católico 24 horas por dia. Existem outras dimensões da alma humana que estão presentes. Você tem uma dimensão gnóstica, você tem uma dimensão ateística, você tem uma dimensão de revolta metafísica, você tem tudo isso está presente. Como a poesia especialmente, e sobretudo a poesia lírica, é apenas a fixação de uma impressão de momento, ela não pode ter compromisso com as crenças gerais que o sujeito subscreve. Então, se vocês olharem na minha Parna, por exemplo, vocês vão ver aquele soneto do olho direito, onde eu, de certo modo, eu protesto contra o ensinamento de Jesus. O teu olho direito te escandaliza, arranca-o. E eu digo, já arranquei mil vezes e não adianta. Eu continuo sendo escandalizado. Né? Eu digo, bom, é um sentimento que eu tive e não a expressão de uma crença. Então, vamos dizer, é um momento em que você tem uma impressão subjetiva que se opõe a um ensinamento evangélico. Né? E o que, que eu fiz? Eu fixei aquilo ali. Então, isso não é uma contestação doutrinal. É apenas você mostrar a dificuldade que, em certos momentos, a alma humana tem de alcançar a profundidade do ensinamento evangélico. Porque o ensinamento evangélico está dizendo uma coisa, mas ela está sentindo de outra maneira. Se fosse, por exemplo, um gênero mais extenso, quando você estivesse escrevendo um romance a respeito, você poderia contar as transformações do personagem. Mas a poesia lírica fixa um momento. Né? É a impressão de um momento. A impressão de um momento não é jamais a expressão de uma verdade universal. Tá certo? E é claro que os ensinamentos evangélicos são ensinamentos normativos de ordem universal. Então, o fato de eu ter dificuldade para arrancar o meu olho direito não quer dizer que não se deva fazer isso. Quer dizer, olha, eu já tentei, mas eu continuo sendo escandalizado. Quer dizer, o escândalo chega até mim de qualquer maneira. E hoje seria difícil... É difícil qualquer pessoa escapar a esta experiência. Por quê? Porque nós somos bombardeados pelo escândalo o tempo todo. Tá certo? Então isso quer dizer que algumas poesias do Bruno não parecerão católicas, porque era um momento em que uma alma católica vivia o seu aspecto interno paradoxal, e que estão muito bem fixados, aliás. Por exemplo, quando você lê Rabelais, e você fica sabendo que Rabelais era um católico devoto, e o livro dele só tem xingamento, putaria, escândalo para tudo quanto é lado, né? Eu digo, bom, o cara está fixando a experiência interior. Ele não está emitindo normas, ele não está expondo uma crença religiosa. Sim, Nelson Rodrigues era... Quem é um autor mais católico e mais escandaloso que o Nelson Rodrigues? Quer dizer, eu sou até católico, mas o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo o mundo do pecado, o mundo da perdição, etc. Estou vendo esse mundo fora de mim e dentro de mim. Isto é a minha experiência. Então, como dizia Benedetto Croce, a poesia é expressão de impressões. Ela não é um discurso teológico. Ela não está baixando normas, ela não está dizendo o que é o certo e o que é errado, ela está dizendo o que foi realmente vivenciado e tentando expressar aquilo com a maior precisão possível. Se você olhar ali, tem outro soneto meu, para não dar exemplo da poesia dos outros, né? Soneto do defunto brasileiro. Parece um soneto comunista. Você lê aquilo e fala, esse cara que o autor é comunista. Não, é a impressão que eu tive, né? Diante de uma situação, vamos dizer, de um defunto anônimo, tá certo? Pobre, largado, jogado para as traças, tá certo? Que é enterrado sem que tenha ninguém nem para dizer adeus para o cara. Isso acontece a 3x4 e eu vi e fixei essa impressão. Não quer dizer que eu esteja permanentemente revoltado com isso, nem que eu acho que uma revolução social resolveria esse problema. Parece um soneto de protesto. Muito bem, eu acho que por hoje nós temos que parar, porque já foi longe demais, né? Mas tem perguntas muito boas aqui que eu gostaria de voltar. Pedro de Lima que pergunta. Eu gostaria de fazer a seguinte observação não para que os pecados sexuais sejam os mais numerosos que os cristãos medianos cometem. O pensar mal do próximo, sem menos por o sentimento momentâneo em tensão com a dúvida, os pontos obscuros, é falta muito mais frequentemente cometida, mas de longe. Se você somar todos os pecados sexuais que o neguinho cometeu ao longo da vida, tá certo? Não chega a um milionésimo das intrigas que ele fez, das mentiras que ele espalhou, da desconfiança que ele lançou sobre outros, do falso testemunho que prestou, e assim por dentro. Acontece que os pecados sexuais, presta atenção, eles são os mais facilmente exploráveis pelo psicopata malicioso. É? Então, são alvo de vergonha social, não de arrependimento perante Deus. Não é isso? E é muito mais fácil você deixar de cometer os pecados sexuais do que deixar de cometer os outros, porque é difícil, é meio difícil você cometer pecados sexuais sozinho, né? Se sempre precisa de alguma ajuda, pelo menos imaginária, né? E os outros você comete sozinho, sem ajuda de ninguém. São muito mais fáceis e são mais bem-vindos socialmente. Eu vejo no Brasil, o sujeito entrou com uma religião, a primeira coisa que ele faz é começar a falar mal dos pecados sexuais dos outros. Então esse trocou de pecado. É que essa sensibilidade exagerada para os pecados sexuais é a marca de uma perversão religiosa fora do comum. Porque os pecados sexuais todos nós vamos cometer de qualquer maneira, mas simplesmente porque eles são mais condenáveis desde o ponto de vista de quem queira explorar e dominar você psicologicamente, é só por isso. E além disso, como eles têm esse aspecto físico da nudez, você vira você ser desnudado em público, deixa você terrivelmente envergonhado. Se a pessoa conta os seus pecados sexuais, reais ou imaginários, você sente vergonha perante a plateia, não perante Deus. Porque para Deus você sempre esteve nu. Hã? Deus nunca viu você vestido. Hã? Ele já fez você nu, nasceu nu e vai morrer nu, do mesmo jeito, tá entendendo? Então, para eles não faz diferença, mas para a sociedade humana, vamos dizer, que vive dos revestimentos, a roupa é uma incorporação do papel social. Né? Então, para a sociedade humana, esta coisa da nudez é muito importante, mas para Deus não tem importância nenhuma. Sim, você usar os pecados sexuais reais ou imaginários dos outros para feri-la, para magoá-la, né? Uma das formas de manipulação preferidas, e isso é muito mais frequente do que os pecados sexuais em si mesmos, né? Essa pergunta está muito longa, ela está muito interessante, mas eu vou ter que voltar a ela na próxima aula. Então, vou repetir um aviso aqui. Por favor, não usem pseudônimos no nosso chat. Assine com o seu nome inteiro. No próprio chat existem instruções. No fórum do seminário existem instruções como você muda o seu nome ali no chat. Então, por favor, façam isso. Eu vou dar um certo prazo e depois do prazo, digamos, prazo de um mês, depois do prazo nós vamos começar a excluir pessoas do chat. E se insistirem, vamos tirar do próprio curso. Em primeiro lugar, vamos dizer, não se esqueça, vocês são cidadãos brasileiros, né? A Constituição brasileira proíbe o anonimato. Então, vamos dizer, a moral também proíbe. E se você não é capaz de assinar embaixo do que você fala, é melhor não falar. Então, é isso aí. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. E obrigado ao Ronald Robson por esse trabalho magnífico, né?